evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambu. Ai, ai, seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só dou moral quando for trimundial. Chega 5:30, não botei a ouvir as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Tá no ar, Estádio 97, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Ser construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol, tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos. Ah, é, né? É, lógico. É, opa, é evidente. Evidente. Evidente. Boa tarde. Cadê o Azedão? Cadê o Azedão? Não veio o Azedão? Azedão. Hoje que a gente tinha que ouvir uma opinião jornalística, ele não apareceu. O Azedão, quando perde o Santos, ele não aparece aqui, você já percebeu isso? Não? É o Azedão, o Azedão não aparece aqui. E a vovó também. E o Rude não aparece na nossa rede social. Ah, some, né? Some, né, velho? Some. Muito bem, vamos às manchetes, seu Bento. Olha a sombra. Olha, em andamento, hein? Pera só um minuto. Oi, diga, Pedro. Só pra responder ao RG que falou o Rude some, eu cheguei a uma conclusão. Às vezes é bom, viu? Como assim? Que muito dele, não da pessoa jurídica, lógico, da física, em papuça. Não é bom ele dar uma sumida, às vezes. Papuça. Sinto que você tá na maldade com o Rude. Nossa, você tá com uma maldade com ele. O Rude na pessoa jurídica, como diria aquele velho narrador argentino, espetacular! É. O Rude na pessoa física, meu amigo. Eu sinto que você não se dá bem com o Maurício. Ah, mas precisa dar um. Precisa ter um. Ah, não é não. É que o Sombra tem a teoria que. Com todos. Achava que era. Mas esse é o humorista. O Sombra. Todos são. Esse que tá aí, o Rude é um muito humorista. Desde o primeiro que tava aqui, eles são. Veja aí, começou brigando com o Sérgio Malandro, velho. Pode olhar o Sérgio Malandro. Tem um intervalo, tem um hiato aí. Tá em andamento aqui, ó. Ai, tá em andamento? Em andamento. É, Portugal e Polônia. E como tá o andamento? Estamos aos 34, segundo tempo já, 1-1. 1-1? Gol de Lewandowski. Como tá esse confronto? Eu versus Benjamin. Tá legal o jogo, hein? Ah, é você versus Benjamin. Não. É verdade sim. Como não. E aí é Polônia, pô. É Polônia sim. Portugal tá mais o que é Alemanha? Tamanho Portugal, é por causa do RG. Portugal, eu comemorei o gol. Eu tava vendo o jogo aí do Renato Sanches, moleque. É. Comemorei o gol em Portugal. Ah, por quê? Dá, tudo por quê? Bem. Eu tô torcendo pra Portugal. A tua mãe é polonesa. Você tem sangue polonês. É, a tua mãe é. Olha, infelizmente minha mãe nasceu lá. Assim, infelizmente. Você não gostaria que ela tivesse nascido em Polônia? Eu posso. Um país total. Sim, infelizmente. Porque a família da minha mãe teve que fugir. A minha mãe teve que sair da Polônia com 6 meses de idade. Certo? Porque tinha o Holocausto e lá, e a Polônia é um país extremamente antissemita, como é até hoje. Então, pra que eu vou torcer pra Polônia? Mas a minha mãe foi criada, a minha mãe chegou no Brasil com 6 meses de idade e foi criada em Belém do Pará. O país não tem nada a ver com isso, as pessoas é que seguem. Não. O país é outra coisa. Não. É o país sim, meu amigo. Então, a Alemanha é, o país, também. Sim. Alemanha é uma porcaria agora. Se você for. Bom, eu perguntando pra pessoa errada. Se você for pra Polônia hoje, você tem lugares que tem placas ainda até hoje escrito. Não servimos judeus. Eu vou torcer pra Polônia, você tá louco. Não, mas que nem minha mãe que deve estar em casa vendo o jogo da torcida. Alemanha. Olha, eu não torço. Como a mãe do Benjamin, ela chegou aos 6 meses em... Quando ficou Alemanha e Argentina, se torceu pra quem? Lá em Remo. Como ela chegou lá em Tunaluso. Você torceu pra Argentina? Maracanã queria me bater. Ela queria bater em você. O Maracanã queria me bater. Você torceu pra Argentina? Porque eu fui na final. Quase gol aqui de Portugal. Eu fui assistir Argentina e Alemanha, eu torci pra Argentina. Você torceu pra Argentina? Os caras me xingavam lá até não querer mais. Mas aí... Quem foi? Quem foi aquela hora no, naquela final que quase perdeu um gol? Gol absurdo. Foi o Higuaín. É pra variar. Higuaín. Pô, na hora que o Higuaín perdeu aquele gol, eu levantei e falei: ai, busca, aceita aí, viado. Mas chupa, a Alemanha ganhou. Aí não é raro. Acertaram. Mas chupa, a Alemanha ganhou. Chupa. É, chupa. Chupa, a Alemanha ganhou. Chupa, Argentina. Chupa, Argentina, a Alemanha não ganhou. Você imagina os caras ganhando no Brasil. Nossa. Putz, aquilo a vida. Esse Benjamin torcendo pros caras. Opa. Bento. Beleza. É ridículo, Benjamin. Como é isso, André? Olha, mas que programa com o Mário Sérgio junto. Que repercussão, hein, velho? Ele odeia o São Paulo. Ele não odeia o São Paulo. Nossa, não é verdade. Baixinho, não, não é verdade. Baixinho ficou chateado com o Mário. Não, não é verdade. Você ficou chateado com o Mário. O Baixinho ficou no veneno, velho. O Sombra tentou mudar uma situação, mas não é verdade, não. Fala aí, tricolor. Vamos começar com o tricolor. Tricolor. Que isso? Ambulância? É, ambulância. Ah, você, pelos parâmetros do Benjamin, não fará falta. É. Muito pelo contrário. O Ganso... Gente, eu defendi o Ganso na Seleção Olímpica. Você tá de brincadeira. Lógico que não. Defender na Seleção Olímpica. O Ganso de 2016, eu seria um recalque eu falar que ele não tá jogando muita bola. Eu defendi que um dos três com acima de 23 tinha que ser ele, pra fazer o revival, ele e o Neymar. Não, deixa ele lá, sem Neymar. Sem festa. Agora, o Ganso do ano passado, não. Sem festinha, sem festinha. Mas olha... Eu tô legal hoje, né? Eu tô assim, incisivo, né, Dudu? Não, você tá chato, meu irmão. Ah, sabia. O Urubu foi embora. Tá aqui o RG... Diga aí, Bento. Não, mas é isso aí, senhor. Vitória, mas é aquela coisa, né? Vitória com... Vitória, problemas. Venceu ontem a partida... Porém, perdeu o Ganso, mais um que fica fora da semifinal. Não, do primeiro jogo. Acho que não. Não, do primeiro é certeza, do segundo não. Do segundo não é uma certeza. É, mas não é ok. Não é certeza que jogue no segundo. É. Então, que mais? É isso aí. E o São Paulo que não vai ter no primeiro jogo, semana que vem. Não tem o Wesley, não tem o Kelvin, provavelmente não terá o Ganso e não terá Centurion. E talvez o Hudson. Porque talvez o Hudson também. Rapaz. Talvez o Hudson. Por quê? Cheiro de arroz queimado. Porque o Hudson hein? Também tá com problemas musculares, né? É. Mas o Centurion. Reforço. Não, o Centurion, desculpa. Não... Ele mais atrapalha do que ajuda. Eu não posso chegar aqui e falar que ele vai fazer. Agora, porque atacando ele é uma calamidade. Tem um fator positivo que eu gosto de assistir o jogo, não só quando o time ataca, mas gosto de reparar quando ele se defende. O Centurion, ele tem num aspecto, ele é muito bom. Ele é um cara obediente, ele volta, ele marca lateral adversário, entendeu? Então, defensivamente, ele exerce suas funções e até entendo, nesse caso, por que o Balsa gosta dele. Agora, ofensivamente, ele mata tudo que é contra-ataque, tropeça na bola, ele dá um passe a mais, é um toque a mais. Olha, é terrível, como mata a jogada o Centurion. Viu, mano? É complicado, viu, cara? Também acho, Sombra. Ele, quando tá em campo, ele mais atrapalha do que ajuda, mais né, atrapalha do que ajuda. Nesse momento, a gente faz um pequeno hiato aqui no programa pra bater uma foto pro Benjamin. A gente vai enrolando, fazendo cara de que tá tudo bem. Sim. Está tudo bem, de fato, é verdade. Mas agora já bateu a foto, a gente pode voltar a dialogar. O que preocupa aí pra esse próximo jogo do São Paulo aí da Libertadores, Sombra? É a ausência do Ganso, né, velho? A ausência do Ganso. Ele inventa uma foto. O Ganso que na final da partida ontem sentiu uma contratura muscular no posterior da coxa. É um cara que possivelmente, não sei ainda, Sombra, tá 100% descartado mesmo. Tá, por mais primeiro que São Paulo, jogo, esquece. Por mais que São Paulo tenha emitido uma nota dizendo que o Ganso tá fora desse primeiro jogo, não pode ser talvez aí algo pra despistar o adversário? Eu acho que às vezes, mano, também é o seguinte, pra que você vai forçar uma situação? É, eu também acho. Acho que às vezes, ó, eu vou falar um negócio sobre o jogo de ontem. São Paulo fez uma boa partida, deu uma ramelada ali quando fez um pênalti bobo, o João Schmidt, né? Porque aí você colocou o Fluminense no jogo. Mesmo assim, o Fluminense, ele não mostrou muito talento. Bola mesmo, hein? O Fluminense não mostrou certo, muito talento pra chegar e realmente meter medo no São Paulo. Só se fosse naquelas jogadas mesmo, mais no Leleô, né? Porque no final do jogo ainda, Sombra, no final do jogo ainda teve mais um pênalti claro ali do Michael que o juiz acabou não dando. Mas é um pênalti bobo, inclusive. O Michael não seria bobo, seria bobo. Não precisava ter feito o que ele fez ali em cima do Oswaldo, né? Bota na mão do Sombra. O Fluminense é ruim? Muito ruim, não? Eu não posso dizer que é ruim, porque ele é um time em formação. Então, mas ele perdeu a saída jogadores. Do Fred. Não, eu acho que perdeu, tem... né? O principal não, jogador. Mas teve um né? pênalti pro Fluminense ontem escandaloso, hein? Falei. O pênalti do Michael foi escandaloso. É, foi. Foi. Foi. Foi. Foi. Foi. Mas é o seguinte, né, Benjamin? A gente também vê todo o jogo. Ontem também teve uma bola que eu não lembro agora se foi dentro da área ou fora. Pô, o nego foi agarrando o centurião, o juiz não deu nada também, entendeu? Então, a gente já sabe, né? Aquela coisa da arbitragem que a gente já sabe. Aí, nesse caso, é um lance interpretativo, né? Agora, se for levar eu sei que o que vale é bola na rede, óbvio, né? Mas se você for ver também o jogo, o Fluminense em lugar nenhum do mundo mereceria a vitória, né? Às vezes quando o São Paulo mesmo perde um jogo, eu falo às vezes, né? Pô, mas foi prejudicado no pênalti. Eu falei, foi prejudicado, mas ó, vou te falar uma coisa, também não merecia ganhar um jogo, viu? Foi uma porcaria, foi danado o negócio. Eu gostei da estreia do Cueva. Eu achei que o Cueva fez uma estreia relativamente boa. Não é um jogador que você parece assim, ser burro, né? É jogador que não parece ser desesperado. Sabe matar. Fico feliz quando alguém vira uma bola que vem do alto e o cara sabe matar uma bola e pôr no chão. Isso é um princípio básico. Quando o cara não sabe nem fazer isso, é triste. Bate na canela, a bola vai na lateral. Mas agora o que importa é o jogo do Atlético Nacional da Colômbia. Há quem diga que o São Paulo também estaria aí voando, tentando de qualquer jeito algum outro reforço. Não em função do Ganso. Não em função do Ganso. Eu particularmente, eu acho que eu jogaria aí, cara. Eu jogaria, tentaria jogar com o João Schmidt, com o Thiago Mendes. Tentava colocar o Michel Bastos pelo meio. Colocava o Carlinhos na ponta, né? O Mena também não sabe se joga, né? É dúvida, né? Mas se o Mena puder jogar, eu colocava o Carlinhos numa ponta, o Mena de lateral, o Michel Bastos pelo meio, e do outro lado, na outra ponta, o Luiz Araújo e o Caleri na frente. Eu acho que agora é o tipo do jogo que o Ganso vai fazer muita falta, é verdade, mas quando chega nesse tipo de jogo, né, mano, tem um componente psicológico grande, nervoso, de muita raça, estádio lotado, vai contar muito, tem essa coisa de peso de camisa nessa hora. Sim. A torcida vai ter que apoiar muito e torcer pro São Paulo conseguir fazer um 2-0, né? Ah, mas agora eu acho que a estratégia muda, hein, Sombra? Eu acho também aí que o melhor resultado pro São Paulo seria essa vitória, tentar abrir 2 gols sem tomar nenhum, pra levar uma vantagem boa aí pra decidir lá em Medellín. Mas agora, diante dos desfalques aí, sem o Wesley, sem o Ganso, pode ser sem o Hudson, que você falou também... Possibilidade, né? O São Paulo, eu acho que ele tem que mudar a estratégia. Ele tem que pensar agora em não perder esse jogo no Morumbi. O empate não deixa agora de ser um bom resultado, não. Por mais que o São Paulo depois tenha que decidir com o Atlético lá, e é sempre um jogo difícil, delicado, mas eu acho que essa pausa aí também foi favorável pro São Paulo. Vamos aguardar. Eu acho empatar é ruim, mano. Eu acho... É ruim naquelas, Domenico. Seria ruim se o São Paulo tivesse completo aí jogando com o Caleri, com o Maicon, com o Ganso. Aí seria ruim. Mas diante dos desfalques que o São Paulo tem... Mas é em casa, velho. Tem que ganhar. Assim. Se não ganhar, acabou. Não, no futebol, né? Não é assim. Não, Sombra, eu sei, mas... Futebol não é assim. A possibilidade da coisa degringolar... O Caleri também não joga? O Caleri joga. Joga. Não, quem não ele joga... Ele e o Allan Kardec à frente? Não sei quem vai na frente. Eu não sei, cara. Possivelmente, né? Não sei. Vai o Allan Kardec. Não, pode ser aquele menino lá, o Araújo. Luiz Araújo é um bom jogador, é promissor. Cara, é difícil pensar. Eu teria uma escalação na cabeça, mas o Balsa, que é o cara, ele tem aí os detalhes que a gente não imagina, que ele sabe, quem que acompanha do lado. O dia a dia lá, né? Ele pensa não só como ataca, mas também como defende. Então, nessa hora, ele tem que respeitar muito a opinião do técnico. Mano, eu entendo, diante das circunstâncias, se você não vai ter Hudson, se você não vai ter Kelvin, se você não vai ter Ganso, se você não vai ter uma série de jogadores importantes, você não vai ter meio time. Lógico, no fim das contas você fala assim, de repente, tudo depende das circunstâncias da partida. Dependendo das circunstâncias da partida, você sai perdendo, empata, você fala, opa, foi bom o empate, né? Se você sai ganhando e toma um empate, não foi bom mesmo, né? Você toma um empate às vezes no final? Não foi bom mesmo. Então vai muito do jogo, viu, mano? Vai muito do jogo. O que você achou da musiquinha nova? Toca no Kardec que é gol? Eu acho legal, porque é o seguinte... Ele fez, né? O Kardec tem contrato longo com o São Paulo. O Kardec é bom jogador. Ele não é ótimo jogador. Mas ele é um cara que sabe fazer gols. Tá numa fase ruim. Se a torcida puder apoiá-lo a ponto de recuperar o jogador, que eu acho que ainda às vezes é mais fácil se recuperar um jogador... Tu ficar tentando sair no mercado procurando jogador, que não é fácil. Vide Michel Bastos. Então vamos recuperar o jogador? É melhor apoiar, recuperar o jogador. Porque não estamos falando de jogador que nem o Lucão. Para mim o Lucão é irrecuperável, ele é ruim, já de origem. Né? Para mim o Lucão já é ruim de origem, não como pessoa, mas como atleta eu acho ruim, fraco. Tomara que vá pra Portugal, dê certo em Portugal. Né? A gente deseja o bem da pessoa. Mas eu, antes de desejar o bem da pessoa, desejo o bem do meu time. O bem do meu time passa por não ter Lucão. Né? É melhor assim. Às vezes um estágio, o cara, né? Fica legal. É, cara, né? Pô, lógico. Não é não? Mas é isso aí, seu Bento. Porco. Porco! É hoje. Hoje. Sai, Domênico. Opa, fala de nós. Vou falar de vocês aqui. Fala de nós, né? É. Isso aí. Ó, daqui a pouquinho, hein? 19h30. É o jogo contra o Figueirense. A 12ª rodada. E o time que vai a campo aqui do Cuca, vamos lá, escalação. Algumas mudanças de última hora. O Egídio e o Jean não vão jogar. Né? Problemas de última hora. Certo. Mas vamos lá. Fernando Praz. É, o Fabiano entra na ala direita. Fabiano? É. Bom, hein? É. Tá na pedra. Ó, o Rudy mandou uma mensagem agora que ele tá feliz com o Fabiano hoje. Beleza. E o Jean? O mundo ao viver está feliz com o Fabiano. Não, o Jean e o Egídio estão fora. Legal. Aí vai jogar o Fabiano, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto. Meio campo é com Tchê, Moisés. Gustavo Lima e você. Meu Deus. Fortes emoções, Dodô. Cleiton Xavier para finalizar o meio campo. Acho e na frente, não, né? Meu ataque, Roger Guedes, Gabriel Jesus e Dudu. Lembrando que o Barrios, após fazer as pazes com... Quem é a Miuca aí, seu Bento? Cleiton? É. Cleiton Xavier, Moisés e Tchê. E depois, bom, né? O Gabriel Jesus, Dudu e o... E o Roger Guedes. Do meio pra frente... Daí é praticamente que vem jogando. Lá atrás é que os dois... alas é que mudam, né? É. Mas o Zé Roberto, ele vai muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo ele cai um pouco de produção. Isso é perigoso, né? Mas aí, qualquer coisa, ele pode colocar lá o Fabrício, né? É. Nesse lugar do... Tem uma novidade, viu? Ganhar do Figueirense, hein, cara, em casa. É aquele jogo que todo mundo, toda a equipe, mano, olha na tabela e fala assim, porra, é o jogo que tem que fazer. É hoje os... em casa? Em é tela... Hoje tem que fazer os 3 pontos. Já ganhou. É a tela do barril no Street Fighter. Olha, o Palmeiras hoje não precisava nem entrar em campo. Se não fosse porque ia dar W.O., precisava nem entrar em campo. Já ganhou. Não tem nada de já ganhou, não. Já ganhou. Quem tá liberado... Acho que tem totais condições de vencer o jogo, mas não é assim, já ganhou. Domênico, quem também tá liberado pra poder fazer esse step, apareceu no bid já, é o Mina, jogador colombiano. Mina! Seus cabelos é da hora. Seu corpão. Violão. Isso aí, meu docinho de coco. Tá me deixando louco. Olha aqui, ó, seu Bento. E seus cabelos? Seus cabelos é da hora. E o seu corpão? Não, já foi. Ah, já foi? Já foi, tudo. A única coisa aí que me deixa um pouco assim, porque tem aquele negócio lá, você sabe que eu fico olhando Sombra Tabela, quando joga os quatro grandes e o meu time é o último a jogar, e fica aquele negócio na minha cabeça. Ah, peraí, o São Paulo ganhou? O Corinthians ganhou, mas o Santos perdeu. Ainda bem que o Santos... Desculpa, RG. O meu já aliviou. Então, pra passar informação. Porque perdeu. Você imagina o Santos tivesse vencido, Sombra? Como é que seria? Travar. Não, mas como foi a semana passada. Mas em termos de tabela... Polônia e Portugal aqui terminou, vai pra prorrogação. Em termos de tabela, o único resultado bom ontem pro Palmeiras foi o Flamengo. E mesmo assim o Flamengo encosta no G4. Porque o Palmeiras hoje entra em campo pressionado pra ter que ganhar. Certo? Ué, não sei. Sim, o Palmeiras tem que entrar pressionado hoje. Pressionado contra o Figueirense, Benjamin. Você tá de brincadeira. Não, pressionado não contra o Figueirense, mas a pressão de vencer, porque o Palmeiras... Mas quem quer ser campeão, o Palmeiras entra pressionado toda rodada, velho. O Corinthians ganhou, o Grêmio ganhou, entendeu? E digo mais, o Corinthians pode se tornar líder do Campeonato Brasileiro sem jogar, velho. Se o Figueirense ganhar de 3 gols ou mais, o Corinthians se torna líder, é RG número 2. Sem jogar. Quer dizer, já jogou ontem. Então cuidado, velho, cuidado. É um jogo pau a pau, né? Eu não vejo tão... Você acha, Figueirense e Palmeiras? Ali é... Pau a pau, velho. É mesmo, mano? Lógico. O brasileiro é nivelado, então, véio. Vai ter emoção. Ah, pode ser que sim. Você não viu o Inter? O Inter tá tropeçando, velho. Ah, nessa hora que começa a faltar a camisa, RG. Os caras começam a peidar úmido. Não é só provar que o Inter não tem camisa. Ah, não é questão de não ter camisa, mas começa a faltar, não existe. Eu não falei isso. Que não tem, eu falei começa a faltar, velho. Eu falei que não tem, você ouviu? Você falou. Não, eu falei começa a faltar. Você falou, aí você vê quando não tem camisa. Você falou. Eu sou responsável pelo que eu falo. Não, eu sei. Você falou, não tem camisa. Você falou, não tem camisa. Falei, agora começa a mostrar que tá faltando. Ah, você falou sim. Ah, mas tá de brincadeira. Agora que o time grande cresce. Mas o Flamengo não jogou em casa com o Inter? Jogou, é casa, mas não é casa. Mas aí é um jogo, desculpa. Casa, pô. Não, tudo bem, gente, mas tudo bem. Mas na tabela tá marcado que é fora de casa. Ele não tá jogando no Beira-Rio. Não, mas o Domênico Gatto, o Inter então, assim, tá tropeçando, velho. Os últimos quatro bem, mano, jogos, mas, aí o Inter acabou dando uma rabelada, velho. Todos os times vão tropeçar, mano. Ou ninguém vai ganhar tudo até o final. Ó, pra você ter uma ideia, o Inter, ele perdeu pro Flamengo agora, jogando fora de casa. O Inter não podia ter perdido a última, né? O penúltimo jogo foi contra o Botafogo. Esse. Não, o perdeu Botafogo também. Em casa deveria ter vencido. 3-2. Aí empatou com o Curitiba, Paquito. Fora de casa, mano. Não importa, é o Curitiba. Mas é fora de casa, mano. Aí tomou o fumo do Figueirense. Domênico Gatto, independente se em casa ou fora, um time que tá buscando o G4, o título, tem ganhado esses times. Curitiba, Figueirense, Botafogo, velho. Não dá, pô, né? desculpa. Falar que o Inter tá bem diante do retrospecto aqui dos últimos quatro jogos. Os últimos quatro jogos, três derrotas e um empate. É o que eu tô falando. Ele tá caindo. Tanto que ele tá em quarto, né, na tabela. Não. Agora o Inter é quarto. O Inter agora é o quarto colocado com 20 pontos. E o próximo jogo é Inter e Grêmio. Sim. Só que aí é Inter. Grenal. É o clássico. E depois agora o Inter visita o Santa. Mas, Sombra, é que contra o Grêmio, o Inter ele tem levado uma vantagem nos últimos jogos. Então isso pode ser um atenuante aí pra vida do Inter. Agora, mas se o Inter deu umas rameladas aqui, deu, Domênico Gatto. Depois tem um detalhe, né? Palmeiras. O Palmeiras, seu Bento, ele precisa vencer o jogo hoje contra o Figueirense pra poder ter essa gordura de 3 pontos na frente. Não só pelo fato de ficar bem na tabela e acabar desta rodada e ficar na frente de todo mundo, que é legal, porque também o Palmeiras vai pegar um jogo difícil, e sabendo de todos os resultados, porque o Palmeiras joga na segunda-feira, vai ser a estreia dos jogos às segundas-feiras. Sim. Tá? A partir das 20 horas. Você sente saudade de jogar de segunda? Hã? Não. Você sente saudade de jogar de segunda-feira? Nunca jogou de segunda. Era terça, né? Era terça. Não jogamos de segunda. Mas da hora essa rodada aí, Domênico, de segunda-feira. Não, então, também é legal. Segunda-feira é um dia, sabe? O Palmeiras começa a estrear essa segunda. Como teve os jogos de domingo às 11, mano, teremos agora segundas-feiras que inventaram aí a segunda. Ridículo. E o Palmeiras é o primeiro. É, não sei, eu acho que é estranho. Acho estranho. O Benjamin, hoje ele chegou e falou assim, né? Hoje eu vou ser do contra. Porque eu não posso... Olha, hoje eu vou causar. Na Europa é legal, né? Jogar durante a semana, qualquer dia da semana. Mas durante a semana eu não acho ruim. Não, qualquer dia da semana. Segunda-feira, não. Segunda-feira é aquele dia. E segunda não é durante a semana? Segunda é o quê? É o fim de semana? Terça, né? Segunda. Terça, quarta. Quarta e quinta são os melhores dias. Segunda-feira é tradicional no futebol inglês. Segunda-feira é o dia do morgar, entendeu? Mas se não me falha a memória... E você vai ficar vendo o quê no lugar de jogo? Ficando aquelas porcaria de novela que você assiste. Noveleiro, ainda vê novela na Record ainda. O Palmeiras joga na segunda estreia aí, né? Uma novela que eu vi foi Avenida Brasil, essa foi legal. E na outra segunda-feira, quem vai jogar é o Cruzeiro. O Cruzeiro. E agora é estranho, eu tô vendo a tabela aqui, G. Palmeiras e Santos vai ser terça-feira, velho. Tá vendo? Véspera de feriado. Dia 12. Ah, dia 12? Foi mudado pra Arena dia 12 de julho. É feriado? Ah, não, dia 12, dia 12 de julho. O feriado em São Paulo é dia 9. É terça-feira, dia 12. Terça-feira, né? Coloca o clássico. 9 de julho. E terça-feira, velho. Dia 12. Quem foi o. Reclama que o Sombra vai ficar bravo. Sabe, não, sabe por quê? Se tampou no jogo de segunda, o Sombra vai dar pitizinho. Mas qual o problema? Terça, segunda é bom e terça não é? Não, eu não acho nem segunda nem terça. Eu acho assim. Mostra a personalidade desse cara. Não, eu tô dizendo o seguinte, eu acho que bom clássico de terça, velho. Tem que pôr de domingo. Ah, mas é Palmeiras e Santos. Então, Palmeiras e Santos, domingo. O que tem que ver? Ué. E por terça-feira não pode ser enobrecida com Palmeiras e Santos? Você não tá entendendo. Eu queria ver se fosse São Paulo que você ia falar. Aí ia dar chiliquinha falar que a CBF é contra o São Paulo. Que o mundo é contra o São Paulo. Quem tem esse problema de contra o mundo, que Independência Day vai me ferrar, não sou não. Mas é estranho, clássico de terça é igual clássico de quarta, pra mim é ruim. Desculpa, clássico de qualquer dia, tem que ser domingo. Eu tô errado, Benjamin? Não. Tem que ser domingo, 4 da tarde, o clássico. Depende do clássico. Mas é a minha opinião, opinião. É verdade, é a tua. A minha é que dependendo do clássico, quarta-feira da TV é legal. Eu vou falar agora pra você, muita gente critica o horário da quarta-feira, 10 da noite. O horário quarta-feira das 10 da noite é legal pra caramba. Ah, é legal pra quem tá na TV. Tá vendo a televisão. É legal pra quem pode acordar 11h52. Pra você que é modinha, que fica assistindo no sofá. Vai pro estádio assistir quarta-feira, 10 horas da noite. Pro sofá conforto aqui é muito fácil. Ele pega o fonzinho dele, coloca aqui embaixo da cabeça e dorme. Ô, seu Bento, vamos falar da BV Financeira, vai. Primeira vez que o Benjamin vai abrir a boca no programa hoje pra falar algo que preste. É. Amigão, não, deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3037888, 3037888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal. Cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Agora eu quero falar com você que ainda não conhece o seguro residencial HDI. Presta atenção, vale a pena, hein? Ouve só. Sabe aquelas coisas inconvenientes que sempre acontecem nas horas mais inconvenientes ainda? Por exemplo, micro-ondas que queima quando você queria fazer uma pipoca. O pneu da bike que fura, você dá uma pedalada, manter a saúde em dia, furou o pneu. Pois é, para tristezas, reveses. Lembra do Banco Imobiliário? Tinha sorte, reveses. É, exatamente. Quando você tem um revés desse, você tem que apelar para a HDI, porque a HDI criou um serviço que é o máximo da conveniência. É o HDI em casa, mas é muito melhor que tudo o resto. O HDI em casa conserta eletrodomésticos, tem até cobertura para peças, ao contrário de outros em que você paga a parte, é? Sua bike quebrou? O HDI em casa resolve. Mas resolve de pneu furado a corrente quebrada. Quebrou longe de casa? Você precisa de transporte? O HDI em casa quebra essa também. E tem muito mais. Para danos elétricos, rompimento de tubulações, dedetização. O pacote de coberturas é enorme. Tem até serviço de pet. Quer saber mais? Fale com seu corretor sobre o HDI em casa. Porque para resolver os problemas na sua casa, HDI também é de bate-pronto. O Dodô, quando você estiver com problema aí na sua tubulação, é só chamar o HDI em casa. Certo? Vou falar a tubulação que eu tô tendo problema. Também que tava precisando de um venda rosca. O Aguinaldo disse, Dodô, tá com problema da, né? Tá com problema na tubulação. Ah, é que eu fui numa casa de uma amiga, né? E ela é realmente eu tô precisando mesmo, né? Na casa dessa amiga moça. Minha. Onde que é? Ah, aliás tem algumas. Tem uma moça que eu conheço assim, que fica lá na Vila Maria. Vila Maria. Tem uma outra moça que Vila fica aqui Maria. Pertinho da rádio, cara, incrível. Aqui do lado aí pertinho. Vila Maria? É duas, são duas mocinhas. Entendi. E as duas, incrível, as duas têm esse problema. A outra é vizinha aqui? E eu tô precisando da HDI, eu vou chamar a HDI porque a HDI resolve tudo, né? É melhor resolver. Boa. Senão eu resolvo. Corinthians. Ah, Coringão! Agora sim, tem uma batedor de pênalti, pode ser, né? Líder sem jogar, velho. Ah, mas essa hipótese foi... Se vocês jogaram ontem... Não, o Corinthians pode se tornar líder. Se o Palmeiras perder de 3. Né? Então, se tomar de 3, aí a diferença torce do saldo, mesmo, não precisa torcer. Torce muito, não precisa torcer. A minha obrigação foi feita ontem, Paquito. Quem tem que fazer a sua hoje é o teu time. E vai fazer. Não sei. Tá tranquilo. Aí são outros 500. O Corinthians fez a dele, mas vamos lá, Ben. E aí? E Deus sabe como, né? Mas agora tem batedor de pênalti, né? Ela tá entrando lá, tava meio perdendo os pênaltis aí. Marquinhos Gabriel pôs a bola embaixo do braço, tem feito os pênaltis. Pênaltizinho, hein? É, o pênalti foi Mandrake, mas eu não vi vocês dizendo nada aqui quando o Corinthians foi prejudicado. Que não foi pênalti? Quando o Corinthians foi prejudicado contra o Vitória, quando o Marinho ajeitou a bola com a mão e fez o gol, eu não vi ninguém falar que o Corinthians foi prejudicado. Quando o Corinthians foi prejudicado num lance ali que o Bruno Henrique cabeceia a bola e o Fernando Praz solta de maneira bizonha, eu não vi ninguém falar, o Corinthians foi prejudicado. Todos nós aqui mas estamos aqui, não é. Eu não falei antes, não vi nada agora. Então, mas eu tô falando pro seu Domênico Gato. Então fala assim, eu não vi antes do senhor Domênico Gato. O Corinthians aqui, o Corinthians contra o Atlético Mineiro, ele foi prejudicado no primeiro gol do Atlético também, que o Marcos Rocha, ele recebe a bola em condição ilegal e ele cruza pro Fred fazer o gol. Eu não vi a comoção de ninguém aqui falando que o Corinthians foi prejudicado. Falamos que foi impedido. E outra, diferente dos outros cenários que eu apresentei aqui, o América ontem já tava morto com farofa, velho. Viu, RG número 2? Ontem, quando o Corinthians fez o gol, aí o segundo gol, que foi o gol de pênalti, o América já tava morto com farofa, velho. Caiu, né? O América América já andou rebaixado. O América e o Botafogo, velho. É bem feito, viu, mano? Foram tirar o Givanildo, fazer um trabalho legal. Ah, mas também tava mal no começo do Brasileirão. Ah, mas pô, dois derrotas, velho. Começo do Brasileirão também é uma luta, dando uma ramelada, mano. E só começou bem, acho que também outro que vai é o Santa Cruz. É, também. O Santa Cruz também daqui a pouco já começa a ocupar aquela zona. Minha dúvida é de quem é a quarta vaga. Aí vai ter uma briga boa. Tem Sport. Quem é o terceiro aí? Ah, o Botafogo vai brigar lá embaixo também. Ah, você falou a quarta? Tem o Santa Cruz, então, o Santa Cruz, América, Botafogo e tem mais um agora. Pode ser Sport, pode ser Figueirense daqui a pouco. Curitiba. Tem dois que eu acho que não vão. Chapecoense e Ponte Preta. O resto, velho. Não, a Ponte acaba de vez em quando capengando. A Ponte balança, mas não cai, né? Mas fica ali, né? Mas eu espero que a Ponte não caia. Se tiver que caia de outro estado, não de São Paulo. Mas com relação ao time do Corinthians ontem... Não caia de lugar nenhum, mano. Não, que caia, lógico que caia. Sombrar, para que alguns possam nascer, outros precisam partir. Que aí, nada a ver. Lógico que é, senão nada o mundo afunda, velho. Senão o mundo afunda. Imagina a China se ninguém morresse. Que horrível. Imagina a China se ninguém morresse. Tá de brincadeira. Você acha que é uma substituição, mano? Lógico, RG, a vida é cíclica. Tudo tem um começo, meio e fim. É o trem que leva e o trem que deixa, é isso? Claro. Olha, eu peço perdão aos ouvintes do estádio, esse não é o pensamento do programa, da energia. Quer dizer, a morte pra você é a mídia que plantou a morte no mundo. Não. Claro que não. Não, mas as coisas precisam se revezar. Hora você tá na Série B, hora você tá na Série A, gente. É normal. A Série B é a morte? Cacete. Como se fosse. Hora você tá na Série B... Mas é verdade. Tô errado. A Série B é como se fosse um inferno para um time grande, mas de vez em quando acaba tendo que ir. Jogou mal durante o ano, cai, velho. Sem massagem, velho. Dizer que o gato tem 7 vidas, acho que é o porco que tem 7 vidas. Sem massagem, velho. O bagulho é o seguinte, Bento. O Corinthians ontem novamente jogou mal, mas ganhou. O Corinthians tá naquela tática do padre, né? Segura na mão de Deus e vai. O Corinthians é um catado praticamente no meio-campo. O Corinthians ali não tem aquela troca de passes, não tem aquelas jogadas que possam chegar com qualidade no ataque. Justamente pelo fato do Bruno Henrique tá jogando novamente na função de primeiro volante. Ao lado dele tá o horroroso Rodriguinho. E aí você tem um jogador que sumiu demais depois da lesão dele, que é o Giovanni Augusto. Desse quarteto que compõe o meio-campo ali, Bruno Henrique, Rodriguinho, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel, o único que mesmo quando joga mal cria alguma coisa é o Marquinhos Gabriel, perdendo a quantidade enorme de gols que ele perde. O Giovanni Augusto tá mal? Tá mal, Sombra. O Giovanni Augusto, depois que voltou da lesão, ele não foi o mesmo jogador. Deu uma caída, né? O Giovanni Augusto sumiu hoje dentro de campo. Se a gente pegar hoje o ataque do Corinthians, o Corinthians ele voltou a jogar com dois atacantes ali. O Luciano de segundo e o Romero de centroavante. E o cabelo de tigela. O Romero, por mais que ele tenha feito mais um gol ontem aí, ele é o artilheiro do Corinthians no ano. Eu volto a falar aqui. A diretoria do Corinthians ela precisa se mexer para contratar um jogador. Por mais que eu entenda que eles estão aí realmente vasculhando o mercado e devem estar negociando com alguém. Inclusive parece que aquele Guilherme que jogou na Portuguesa aí também foi oferecido aí. Ele que passou pelo Santa Cruz, pelo Inter. Foi oferecido Guilherme ao Corinthians. Guilherme. Ah, o Gilberto, o cangaceiro Gilberto. Do gol? É. Aquele que ele quase pelo... veio uma vez, quando né? Foi ele que desistiu na hora? Foi pro Inter? Foi. Então, não é que foi desistiu. O Inter, na hora H, ele colocou mais dinheiro. E ele acabou era do acertando Santa Cruz. Com o Inter. Isso. Santa Cruz jogou na Portuguesa, jogou no Inter. Aí ele menosprezou o Corinthians, foi pro Inter? Não foi isso. E foi embora. Não foi isso. É que o Inter, na última hora, acabou colocando dinheiro a mais. E o Inter tem interesse no retorno dele também. Mas é um jogador que tá na pauta aí, mas eu acho que é pouco também. Deixa ele voltar pro Inter. Ele tá jogando nos Estados Unidos, RG. Deixa ele voltar pro Inter. Nos Estados Unidos? É. Ó, já temos o Luciano, o Romero. Ele foi jogar no Canadá? Deixa ele lá. Ele tava jogando lá nos Estados Unidos. Vou pegar o time aqui. Que acho que era no Canadá, viu? Não, ele tá jogando no time de Montreal. É Montreal, Canadá. Trocaram a sede. Não, Toronto, Montreal. Sim. E eles trocaram a sede. Aí eles foram disputar em Boston. Sim. E agora eles disputam a Liga Americana via Canadá. Ele tá no Chicago Fire, velho. Mas deixa eu falar. Tá no Chicago Fire? Isso. Fire. Então o negócio é o seguinte, Benjamin. O Corinthians jogou mal, velho. Jogou mal. E a diretoria do Corinthians ela não pode se iludir com esses resultados, porque o Corinthians ele vende algumas vitórias aí contra times aí que teoricamente foi obrigação. Por exemplo, esse jogo diante do América Mineiro era obrigação. O jogo contra o Santa Cruz aqui na Arena era obrigação. Mas as próximas partidas o Corinthians vai pegar agora aí Flamengo jogando em casa. Teste bom, hein? Então, aí depois a RG pega a Chapecoense, que é um time que vai brigar pra não cair, principalmente jogando em casa também. Teste bom também. E depois o Corinthians tem o clássico contra o São Paulo. Então o Corinthians ele não pode ficar dormindo aí no barulho do que, estamos vasculhando o mercado, estamos precisando de talvez uma possibilidade boa. Não, o Corinthians ele precisa meter a mão no bolso. O Corinthians, se quiser contratar algum jogador de qualidade, ele precisa se coçar. Porque outros times já estão trazendo e se reforçando e o Corinthians está olhando. Daqui a pouco não vai sobrar nada. tem que buscar jogadores. O Corinthians ele precisa, para ontem, de um centroavante, um camisa 9 que bote medo no adversário. O Corinthians aí, na segunda posição que eu acho que é mais carente hoje, precisa de um zagueiro de qualidade que possa suprir a ausência do Gil. E o Corinthians ele precisa também de um meia de qualidade. Isso daí custa, Benjamin. Para trazer esses três protagonistas que eu tô pedindo aqui, isso tem um custo. Mas tem que pagar, velho. Tem que pôr a mão no bolso. Se você quiser comer bem, não adianta falar, ah, bom e barato pra comida. Não tem, velho. Mas tem que pagar o estádio lá, não é assim. Não tá com dinheiro sobrando, mano. Mas tem, RG. O Corinthians, ele renovou o contrato com a Globo. O Corinthians, ele tem uma renda aí do fiel torcedor. É, mas tem despesa, velho. Mas é que tá, RG. O estádio hoje é autossuficiente porque a torcida do Corinthians tá enchendo todo jogo. O Corinthians, ele tem... Tem, lógico que é. O Corinthians... Sombra, o Corinthians, ele não atrasou nenhuma parcela, a menos quando quis. Era pra receber aí essa... Não é anistia, mas pelo menos essa folga que outros estádios que sediaram a Copa do Mundo tiveram e o Corinthians não teve. Mas o Corinthians, quando precisou pagar as parcelas do estádio, estava cumprindo rigorosamente o dia. Então? Sim. Quando o Corinthians precisou o estádio até hoje, sim. Eu não sei como é que vai ser lá na frente. Lá na frente é uma incógnita, concordo. Mas hoje, até hoje, quando precisou pagar, quando precisou tirar, inclusive, em janeiro e dezembro, quando não aconteceram jogos na Arena, e o Corinthians precisou tirar do próprio caixa para não atrasar as parcelas, tirou e pagou. Mas lá na frente, pode ser. Lá na frente pode ser que atrase, pode ser. Mas até hoje não foi nada implante. Você disse que o Corinthians teve que tirar do caixa Corinthians pro caixa estádio, então ele não é autossuficiente. Não, mas você não entendeu, Sombra. Durante os meses aí de dezembro e janeiro, o Corinthians ali praticamente não teve jogos ali dentro da sua arena. Enquanto houve jogos ali, o Corinthians ele foi autossuficiente. O Corinthians tá em média, Sombra, de 2 pau por jogo, cara. Eu sei, mano, mas é... Arrecadação. Sim, mas infelizmente isso aí é que nem quiosque de praia. Às vezes você tem que aproveitar a época lá que fatura. Né? Não, mas tava na conta, Sombra. O Corinthians ele sabia que durante esses meses aí o estádio ele não ia ter receita pra poder se bancar. Como é que você vai bancar talvez um estádio daquele precisando pagar uma parcela alta mensalmente, sendo que não existiam jogos? Pô, e o negócio do naming rights morreu, hein? É, tava, por enquanto há um tempo atrás falava, é agora, sai, é o fim Roberto de semana. Falou que não morreu. Não, morreu na mídia, ninguém falou mais nada. É, na mídia, porque não dá hora, é repetitivo. Vai falar o quê? Não acontece nada. É, porque toda semana mas o presidente, o Roberto, disse que a conversa tá rolando, que não é um negócio tão simples de se fechar e tão rápido. Aguardaremos. Será que não estão aguardando desenrolar essa questão política, esses envolvimentos? Você acha que pode ter a ver quem é o presidente? Não. Pelo envolvimento... Eu acho que é mais pelo cenário econômico do Brasil. Pelo envolvimento da construtora, essas coisas todas. Ah, mas eu acho que era mais fácil antes, hein? Eu acho que é. Eu acho que o problema é esse, não. O problema é que o país passa por uma crise séria. Hoje você não tem tanta empresa assim, pô, querendo colocar 300, 400 milhões no negócio. Empresa de fora é enjoada, tá louco, né? Dinheiro num estádio de futebol. Por mais que o negócio você vai diluir por um período, né? Você não paga de uma vez, mas de fora é uma conta alta, então não acredito. Não assim, né? Em relação ao Gilberto, trazer Gilberto é brincadeira, né? Você já tem Luciano e Romero, trazer Gilberto é sacanagem. Ou traz um atacante desses carabão mesmo, ou não traz. Vai com o que tem. E o Corinthians ontem jogou um futebol horroroso, mas deu sorte porque pegou um time que consegue ser a pior coisa do campeonato, que já está rebaixado na 12ª rodada. Foi um milagre para salvar esse América. Agora, é um time América que... América já é, óbvio. É um time que tá muito feio. Agora, muito feio, está em segundo lugar, né? Campeonato em pontos corridos, vai jogando feio, vai ganhando, é o que interessa. O que importa é ganhar. Né? O Leicester foi campeão aí, também não jogou nenhum futebol maravilhoso. Ah, mas não era ruim, não. Não era feio, não. Era um futebol que marcava muito, que jogava no contra-ataque. Que você tinha dois, três jogos do Vardy e aquele Kanté, muito bom jogador. Não tô comparando o Corinthians ao Leicester, mas tô falando o seguinte: Campeonato Brasileiro pontos corridos, vai de 1-0 em 1-0 em 1-0. Marês, tinha os caras bons. É cedo, mas você vê, o Corinthians com esse futebol aí também, que não tem nenhuma coisa do outro mundo, tá em segundo lugar, cara. É isso aí, Estádio 97, tem oferecimento da Acer, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Um oferecimento também de Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Impermeabilizantes recobre plástico, máxima proteção pra toda a sua casa. Tem placar. É, tem nego que perdeu, hein? Não é não? O placar do Estádio 97 informa. Lá em Grêmio, famoso imortal. Grêmio 1, 2. 2. Aí o Santos foi e 2-2. Aí no finalzinho, entregou o lanche, né? Fez o terceiro e ó, Grêmio 3, Santos 2. Nem o gol do Copete na estreia salvou, RG. E aí, Gê? Nós secamos o peixe ontem com o placar da Genoveva, hein, seu Bento? Você vê? Foi só falar. Só foi falar, teve olha, placar do peixe. Olha o que aconteceu. Mas, seja, jogo difícil lá ontem, né? Jogar com o Grêmio lá, difícil, o Grêmio vem bem aí. Mas ressuscitamos o mortal, né? Certo. Exatamente. Que faz, hein, RG? Conseguiram um empate, mano. É, cara, o Santos ontem parecia... Sabe aquele cara que vai pro cinema? Aí termina o filme. Você levanta e começa a se preparar para ir embora, porque o que sobra na tela é o crédito, né? Então você não vai ficar ali vendo o crédito. Porra, futebol é diferente, né, cara? Você tem que acreditar até o juiz apitar, porra. E o Santos moscou e tomou... Foi uma pena, né? Poderia ter trazido um ponto. E eram vários jogadores do Santos em torno de 2 do Grêmio. Não, cara, mas é aquela coisa, desligou, né? Imagina, o jogo tá rolando, os caras estão com vontade. O outro tinha acabado de entrar com uma sede danada, tem que derruba, voa no pescoço, faz qualquer coisa, pô. O que você não podia era ficar assistindo. Você jogava correr, futebol, né? Você já chegou a voar no pescoço de alguém? Algumas vezes. É mesmo? Sabe que tem cara aqui de que chega querendo morder? Domênico, tem aquelas caras? Mas chega até a morder o carro. O Domênico ele tinha esse problema, porque geralmente você tem esse problema no prezinho, que você morde, é mordido. O Domênico mordeu os colegas até o segundo colegial. É mesmo? É. Mas gosta de morder na cintura, né? É. Mas tá na conta, né, seu Bento? Seu gosto, né, mano? Tá na conta, porque é jogo grande, foi na casa do adversário, poderia ter tido uma sorte melhor aí, né? Sorte não. Se tivesse jogado a bola que tinha que jogar, talvez tivesse tido mais sucesso. Mas o Santos aí, pra galera que tá na expectativa. Parece que está caminhando muito bem com o Alex. Isso. Alex que está em Santos, para quem não sabe, né? Está lá. De férias, né? Está de férias e ele vai lá todo dia no CT. Então, parece. Ah, mostrou a bicoleta. É, parece que tá legal. Vai dar negócio. E um outro zagueiro que o Santos... Mas estão montando o asilo lá, Alex, outro... Zelano, Renato... Não, mas tem um zagueiro novo, é argentino, né? Eu queria o Renato velho desse jeito. Nogueira, né, Nogueira? Mas, mano, eu não tô vendo jogador novo em outro time que jogue mais que o Renato, não. Desculpa, mas... Como não, RG? Você tá louco na posição de volante? O Arão tá jogando hoje mais do que o Renato, mano. Mais onda aqui. Não, mas tá. Entendeu? Agora, o Nogueira, esse zagueiro novo aí é o Nogueira. O Santos está atento, acho que se apresenta amanhã, vem amanhã para fazer exame. É argentino, né? É do Banfield, né? Banfield. 5 anos, RG. É, 23 anos e parece que se apresenta amanhã para exames, essas coisas. Quem é o jogador? O Nogueira. Nogueira. Do Banfield. Então o Santos está se mexendo aí, tentando acertar essa zaga, né? Tentando acertar a defesa. Então, acho que não tem o que reclamar, não. Nogueira é uma árvore, velho? Sim. Sim. E qual é o fruto da Nogueira? Da Nogueira, não sei se Nogueira dá fruto. Eu sei que a madeira da Nogueira é uma madeira boa, é utilizada. Não é a noz? É Nogueira, noz, não sei, pode ser. Eu sei que é utilizada para móveis, porque é uma madeira muito boa, né? Dizem que é muito boa. Aí, é a noz. É noz? É isso aí, Nogueira, noz Nogueira, tá tudo certo. Não, gosta noz de comer... moscada. Você gosta de comer nozes? Vozes eu como, não. Entendeu? Mas quer saber, nozes faz é um bem, negócio sabia? Que se faltasse um dia no mundo não me faria falta. Ah, não, verdade, mas você sabe o que faz bem? Nozes é ruim. Nozes é recomendado, sabia? Não, mas o RG, sim. Amêndoa também eu não gosto. Tudo que é bom. Também é um negócio que não cheira nem ferro, mas faz bem. Amêndoa você tem que comer uma por dia, sabia? Cara, tudo que é bom, que a medicina indica, você não gosta. Castanha de caju é muito melhor do que isso. Só bombadinho. Conselhos de alimentação. Come ovo de codorna. Pra bater esses caras pra detonar. Cara, fala, come ovo de codorna. Que elogiar. Come ovo de codorna que ajuda ali na beijola daquela erguida. É papo, velho. É papo. Quando você vai no restaurante, que você não pede cogolhos de tudela ao invés de cogolhos pedir um churrasco? Cogolhos de tudela? Não curto muito. Cogolhos de tudela faz bem pra saúde, velho. Churrasco mas não. Mas o cara que também vai na churrascaria só pra ficar comendo salada, desculpa, né? Não. tá, velho. É meio Benjamin. Ó, é melhor você viver 5 anos a menos e comer bem durante a vida inteira e entupir tua artéria do que você tentar, do que você tentar ficar comendo salada e ser atropelado por um ônibus e não ter desfrutado dos prazeres que a boa comida te dá. Olha, se você quer assistir, não só ouvir, mas se assistir também, mano, falando tantas bobagens, você pode acessar 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Estádio 97 é o programa que você não só ouve, como você também assiste. Só para passar a informação aqui, já estamos aqui com 2 minutos da prorrogação, segundo tempo. Segue empatado aí Polônia e Portugal, mano. Ó, mais uma vez Portugal ficando pelo caminho. Primeiro tempo, mano? Segundo tempo da prorrogação. Já, segundo? Já. Um jogador, um atacante que o Corinthians podia trazer, que tá fácil. Cristiano Ronaldo. Não, Lewandowski. Isso é bom. É, tá fácil. Isso é bom. Trazer Gilberto, né, mano? Traz o Lewandowski. Chance de trazer o Lewandowski, é só se você sequestrar o pai e a mãe dele e falar, os caras estão no Brasil e você só vai vê-los novamente se você vier aqui assinar o contrato. Eu preciso mandar um recado, que eu preciso falar com uma pessoa, perdi o telefone, eu sei que ela ouviu o programa. Ô, Carlos Carneiro, dá uma ligada pra mim aí, mano. Ah, esse é o dono daquela trava, não é? Não. Trava Carneiro. Ô, Carneiro, meu amigo Carlos Carneiro, eu preciso falar com você e perdi teu telefone, velho. Liga pra mim, manda um e-mail pra mim. O métier do Carlos Carneiro. Cara, automotivo, agora ele tá com um negócio legal de kart. Ah, é? E ele me mandou um e-mail, eu perdi. Entendi. E perdi o celular. Então, Carneiro, não, liga pra mim, velho. Do e-mail vem já, velho. Mas não tô achando. O bar na juventude travava muito Carneiro. Travava Carneiro? Segundo bar... Na... Olha, mande também, participe do Estádio 97 com a sua mensagem. Tanto em áudio quanto em vídeo, você pode mandar sua mensagem pro número 94-353-0150. Esse é o WhatsApp da Energia. 94-353-0150. Manda aí! Quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Mano, vamos falar da Bozano? Agora ele vai falar coisa que preste. Opa, vamos lá. Vou dar uma dica pro Cristiano Ronaldo, mano. Aí, ó. Sabe aquele momento... Ele fede? Fede, velho. Geralmente o português aí não gosta muito de tomar... Você acha que quem fede mais, o Messi ou o Cristiano Ronaldo? Mas tá louco, o Cristiano Ronaldo não fede, velho. Não fede? Ele deve jogar com... Quem não gosta de tomar banho é francês, Domênico, pra você, quem que você acha que cheira... Que é mais perfumado? É. Não, mais perfumado. Pelo que a gente vê, o cara se olha no espelho toda hora, é metrosexual, é o Cristiano Ronaldo. Se você fosse mulher, você pegaria o Beckham ou o Cristiano Ronaldo? Se fosse mulher. Não tem esse pensamento de mulher. Não, se fosse mulher... Você não tem ovário, a gente sabe disso. Ó, se tivesse que lamber a noite inteira. Não tem. Quem que você pegaria, mano? Ah, não sei, acho que ninguém. Não, se fosse mulher. Se fosse mulher, vai. Vai no raciocínio, ué. Ah, acho que o Beckham, mano. Acha? É. Acha ou pegaria, porra? É, se fosse mulher, ele tá falando. E você, Benjamin? Quem que você pegaria? Não, não tem nem dúvida, velho. O Beckham é top, velho. Cristiano Ronaldo é meio aquele negócio. Você, Sombra. Ah, Domênico, quem quer estar na disputa? Beckham e Cristiano Ronaldo. Beckham é top, velho. Era style, velho. Ah, não. Mas se pensar como uma mulher, presta atenção. É quem tem mais grana? Os dois, ele tá os igual. Dois, os Domênico, dois. Que absurdo. Ah, você é verdade. Tá querendo dizer que mas a mulherada que vai atrás de jogador, o que ela pensa? É que um usa calcinha. É que um usa calcinha. Quem que usa calcinha? O Beckham usa calcinha. E o outro, e o outro vai dizer. O cara usou só uma vez. Como usar só uma? Só uma vez. Mas peraí. Se o cara fizer só uma vez, ele é. Ó, você já viu a calcinha da Vitória Beckham? Tem muita cueca aí, mano, que é mais cavada do que a calcinha da mulher. Mas que essas calcinhas de gringo? Calcinha de vovó. É uma asa delta gigante. Calçola de vovó. Parece uma sacola de supermercado. Calçola de vovó. É lógico, mano. Elas não usam aquela enfiada não usa. Tem muito cara que tá agora usa calcinha. Ó, tem muito cara aí que usa cueca mais cavada do que a calcinha da Beca, velho. Não usa, eles não usam. Sabe quem tem pinta de que usa cueca cavada? É. Rude Landucci. É, esse tem. Usa. Rude Landucci. Esse deve tem. Usar. Ah, usa. Deve usar. Esse? Deve usar. Deve usar. Não, dá pra duvidar. Sabe que é pior? Se fizer um puxão no Rude, acho que a cueca sai pelo esôfago. Puxa. E ele é metrosexual. Se você puxar pelo esôfago, ela sai. Que uma coisa é o cara ser metrosexual e ser bonito. Você fala. O Beca é bonito. Beleza. Aí o cara fala, não, o cara é boa pinta, o cara é todo vaidoso. Agora o Rude, velho, parece uma batida de trem com metrô, cara. O cara todo metrosexual. Mas o que tinha de bom na família do Rude foi cair tudo na irmã dele. A irmã dele, né? Mas será que é isso, velho? Bimba maldada. A irmã dele foi aquela... Bimba maldada, mano. É verdade. Bimba maldada, o cara nasce feio. Por exemplo, a irmã dele deve ter sido aquela lua de mel em Paris, velho. Bimba maldado. Agora, o cara mais metrosexual, mais estranho que correndo, eu conheço, é o Bah. Bah? Eu? Claro, é. Ah, o Bah é metro. A vaidade do Bah é cortar a unha, olha lá, velho. Bah, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Sim. Ou aquele último quilômetro que falta pra completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara, todos nós temos aqueles dias que valem por 3. E é justamente nessa hora que nada pode falhar, cara. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, amigão. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme. 72 horas. Te dá muito. Vai te dar muito. Vai te dar muito mais proteção, cara. Esse desodorante é top demais. Eu uso e recomendo, cara. Quer ganhar o teu? Quer um pra você saber qual é que é? Saber do que eu tô falando? Se liga só, hein? Liga aqui no Estádio 97 e diga a seguinte frase. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase? Essa aqui, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ou se você disser isso, se você for ligeiro, se você for esperto, você vai ganhar, não é que você vai concorrer, você ganha na hora um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Bozano, jeito de garoto, carneiro, cuidado de homem. Mano, o cara ligou mesmo, hein? Carneiro ligou. É, Carneiro tá na linha. Ó, um abraço aqui também pro Max aí do DMN, corintiano roxo, aí a gente todo dia. Tricolor, não inventa bobagens. Não invente bobagem, não coloque ele numa situação vexatória. Mas hoje, atenção, eu vou falar do tricolor. E como o assunto é muito importante, eu vou falar sozinho do tricolor. Ah, que beleza! Ó, atenção pessoal, ouvintes do Estádio 97. Já saiu na mídia, vocês viram, o São Paulo anunciou um novo patrocinador. É, é o Hero. É verdade, novo patrocinador do tricolor. Boa. O melhor aplicativo para cuidar e proteger sua vida digital. E como ele tem antivírus, backup online, controle dos pais e Wi-Fi seguro, tudo para deixar seu smartphone, tablet e computador mais seguros. E o Hero, presta atenção, você torcedor, principalmente São Paulino, o Hero quer descobrir novos heróis São Paulinos. Você que é torcedor apaixonado pelo tricolor, você pode ser selecionado para uma missão, ser mais um herói para o São Paulo. Aliás, estamos precisando, né? Que o Ganso não vai jogar, a gente vai precisar de heróis mesmo. Então, ó, atenção torcedor de São Paulo ligado no estádio. Você tem que mandar uma foto demonstrando todo o seu amor pelo time com a hashtag Herói Tricolor. Com a hashtag Herói Tricolor! Exclamação. Então, se você quer participar dessa seleção numa missão cheia de surpresas, envie uma foto pelo Instagram, Facebook e Twitter com a hashtag Herói Tricolor. Você ficou curioso para saber mais sobre o Hero? Envie a palavra TRI, de tricolor, para o número 77000. 77 mil é o número, né? Envie a palavra TRI, de tricolor, para o número 77000. E você vai conhecer tudo sobre esse poderoso aplicativo, o Hero, que vai estar na camisa do tricolor nas semifinais da Libertadores. Tá bom? Aí você vai descobrir todas as vantagens de ter o Hero em sua vida. Boa. E tem mais. Os ouvintes que ligarem e falarem hoje no programa, os São Paulinos que ligarem e falarem: Hero, me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo, ganha uma camisa do tricolor. Que isso? É? Caraca, velho. Então, ó, você ouvinte que ligar e falar: Hero, me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo, e você ganha uma camisa do tricolor. Aí, ó. Legal? Olha só a chance. Anote, anote. E as camisas poderão ser retiradas a partir do dia 7 de julho. Boa. Perfeito? Perfeito. Legal demais. Participe. E por falar em tricolor, está confirmado. Ganso fora das semifinais. Dos dois jogos? Dos dois jogos. Então vai ter que sacrificar. Agora à tarde tinham falado do primeiro jogo. Não, não. Está confirmado o estiramento fora dos dois jogos. Ah, mas, mano, eu já esperava isso. Então, não, não, não, você vê, num jogo bobo, hein? É, que coisa, hein? Ah, mas isso aí poderia acontecer num treino também, viu, Domênico? Isso aí não é dizer que o jogador tá cansado. Mas aí expuseram o cara a uma situação. É. Isso aí no treinamento fica, poderia ter ocorrido. Se fica também muito tempo parado, pode acontecer. Se tá jogando, pode acontecer. Ah, desculpa, mas é o seguinte. Só acontece também porque existe uma sobrecarga. Tem vários jogadores do São Paulo aí com lesões musculares. São inúmeros, hein? Mas, ô Sombra, hoje em dia aí o pessoal faz aqueles exames aí de CK, o lactato, aí pra saber qual que é o desgaste do atleta. E todos os clubes grandes, eles têm acesso a esse tipo de exame. Será que não é por isso que vários estavam sendo poupados? Então, quando inclusive você faz o rodízio... Ganso... Então, mas quando você faz o rodízio, não é que você esperou o cara chegar, talvez, na exaustão do atleta, não. Quando o cara já tá, talvez, 60%, 65% aí cansado, é igual no videogame. Você vai lá e saca o boneco, você não põe pra jogar. Aí, você vai colocar no próximo jogo. Eu sei, mas aí ficou aquela pressão. Não, tem que escalar, rodízio é bobagem. Jogador é fresco, é cheio de mimimi. Ah, mas tem que jogar todas, blá, blá, blá. Viu, mano? Aí joga uma pressão em cima do técnico, que pelo Balsa, não tenho dúvida. São Paulo não teria jogado, não teria posto banco, o Ganso nem no banco. Eu vou te exemplificar. Ontem o Camacho, do Corinthians, que não tava jogando, era reserva, ele teve uma lesão proporcional ao que o Ganso teve também. Sim, mano. A mesma lesão. Mas, mano, é óbvio que aquele que tá mais desgastado tem mais, é mais propício, é mais fácil sofrer uma lesão. Então, mas aquela história, se eu sair na rua, um dia por semana, eu posso bater o carro? Posso. Mas aquele que sai 7 dias por semana, tem muito mais chance de bater o carro. Sombra, eu acho que as coisas estão escritas. Aí vai ser acontecer. Tá pensando em destino. Por exemplo, eu a muitas vezes... A leu meu destino. Cara, agora vem com historinha de karma agora. Nossa, pá, Simone, né? Brincadeira. Eu, enquanto tô como pedestre... é difícil olhar para os dois lados da rua. Escolho um e olho. Sei. Eu, quando tô com pedestre... Aí você tá russa? Como assim, meu? Porque eu acho que as coisas acontecem, tá gente. Quando elas têm que acontecer. Não. Sabe o que me lembra o Mano atravessando a rua? Aquele jogo de Atari dos anos 80 era como o Freeway. Freeway. Que era? Lembra a galinha tentando atravessar a avenida? Você lembra? Mas é isso, velho. Porque as coisas, quando tem que acontecer, Sombra, elas acontecem. É, mas eu acho que você pode dar mais chance pro azar. Então, mas é que tá. Se você der chance pro azar e não for a sua hora, Deus vai olhar e vai fazer o motorista frear, cara. Vai. Aí você fica machucado. Você morre, mas você machuca. Vai nessa aí, vai. Você me lembrou uma história. É. Se vocês permitirem, óbvio, eu vou contar uma parábola. Qual? Uma parábola? Parábola é uma curva. Uma parábola não, uma fábula. Seu idiota. Uma fábula? Uma parábola, que burro. Uma fábula. Mas não é uma pitadinha daquelas históricas, não, né? Porque, porra, senão... Pitadinha. Vou dar uma pitadinha. É em cima disso que o Mano falou. Histórica. É que falar pra vocês aqui, falar pra parede é a mesma coisa. Então não conta, tá bom, ninguém quer saber. Vocês não vão prestar atenção, então pro ouvinte que tá no carro. Eu sei quem me contou uma vez. Olha, o Mano já não tá nem ouvindo. Tá não, tá travando na internet, agora você tá dentro da prorrogação. Olha a quantidade de sacanagem de ficar vendo esses vídeos de putaria. Eu tô ouvindo aí. Deixa eu falar um negócio seguinte. Presta atenção. Isso que me contou foi o Rabino uma vez, numa prédica. Quem contou? O Rabino, não. O Ed Cafife? E foi o seguinte, o cara tava lá na casa dele, começou a chover. E a água começou a subir, começou a inundar. O cara subiu no telhado. Né? Aí ficou com medo. Veio um helicóptero, pô, jogou uma escada pro cara. Pô, sobe aí. O cara falou, não precisa não. Deus vai me ajudar. Ó, o helicóptero foi embora. A água começou a subir. Pô, passou um barco com o cara lá. Uhum. Meu, pula aí, a água tá subindo. O cara falou, isso também não é uma fábula, mas vamos. Deus vai te ajudar, Deus vai me ajudar, não precisa não. Aí passou mais um cara lá, meu, sobe aí, a gente tá indo embora. Tá... E a água subindo. Sim. O cara morreu. Morreu, porque achou que Deus ia ajudar ele. Chegou no céu, Deus recebeu ele falou assim, pô, Deus, rezei pra você lá a vida inteira, tava lá no telhado rezando. Pô, você me deixou na mão, morri. O cara falou, te mandei um helicóptero, você não pegou. Mandei um barco, você não pegou. Te mandei um cara lá salvar, você não pegou. Você quer que eu faça o quê? Palmas pro Benjamin. Agora ele deu uma lição de moral. Aí colocou sim. O Mano nocauteado no banco. Eu esperei anos pra poder contar essa história. Isso eu venho hoje. Há quase 16 anos que eu tô estudando. Você demorou quantos anos? 16? Mas tá aprovada a minha tese, velho. É, aprovado sua tese. Quando não é tua hora, não acontece nada, Paquito. Tanto é que o cara teve 3 chances de poder fugir e não quis. Fugir, não escapar. Não, fugir, escapar. Se salvar, enfim. Deus, quando é tua hora, Benjamin. Você pode estar coberto na tua casa ali. Aí ele falou, vai bater um meteoro no teu teto, vai despencar na tua testa. Você não viu a história. Tem que minimizar. Vem com essa conversa, não. Você não pode facilitar, mano. Entenda isso de uma vez por todas. Imagina. Olha, não facilita. Esse mano vive loucamente. Ele quer contrariar a lógica. O pior que o Rabino também falou, juro por Deus, um negócio uma vez, que ele falou o seguinte: todo mundo vai morrer, mas você não precisa acelerar o processo. É, claro. Lógico. Pra que você vai? Sério, ele falou isso. Isso tudo porque nós estávamos falando. Vou me atirar na frente de um ônibus pra provar que, porra, eu não sei se é a minha hora. Você tá louco, imagina. Mas se não for, nada vai acontecer. Vai passar o Homem-Aranha com a sua teia e vai te tirar da frente. Aí, pessoal, também que ligaram e disseram. Eu não tava errado, não. Eu achei que eu tava errado, não tava. O Zach Santos, parábola é uma narrativa curta que transmite conteúdo moral. Você tinha razão. Não, mas você acertou sem querer. Porque vocês me falaram, não é, é verdade, tá certo. Não, parábola, não, é que você deu um braço a torcer. Não, vocês me fizeram achar que eu tava errado. São os ignorantes. Não, ignorante é você. Você o Zé Santos falou assim, mano, é um ignorante. Obrigado, Zé Santos. Ignorante é você. Que cedeu, é parábola, sim. Cedeu, foi é no grito aqui da torcida. Não. E aí você voltou ignorante. Atrás. Parábola é uma curva, velho. Não, não é, não. Não venha com esse significado secundário, não. Não, não, não. Então, não. Eu não tava errado, não. É o 18º significado da palavra. Você vai catar, velho. Você pode ler uma parábola da Bíblia. Não esquente a cabeça. Não, ali é capítulo e versículo. Não, capítulo e versículo. Eu não tô errado, não. Eu não tô errado, não. É que o humano é limitado, então... Não, limitado é você. Você foi ler o 18º significado do bagulho. Não. Ó, significado são os três primeiros, mano. Parábola é uma narrativa curta que, mediante o emprego de linguagem figurada, transmite um conteúdo moral. Sendo, por isso, erroneamente confundida com a fábula. Difere do apólogo por ser protagonizado por seres humanos. Mano, você é um jumento, um quadrúpede. Não, você que é. Vamos. Você voltou atrás. Não, voltei lá que você ficou chupa. Não, igual. Não, você voltou atrás. Você acertou sem querer, velho. É, acertei sem querer. Vamos só. Então é isso, vambora. Tá dando ritmo, pênalti, hein? Vamos essa porra dessa internet, agora que é a hora crucial do negócio, trava. Bora, Sombra. Acabou, Dodô. Tá bom? Vamos lá. Oi, vamos aos ouvintes no 3284-7097. Lembrando que todos que ligarem e disserem também Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, vai concorrer no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas, tá? E impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra e Gol. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Entre no ar e fale a frase: o Hero me ajuda a ser um novo herói Hero para o São Paulo. E você ganha uma camisa do Tricolor. Olha que beleza. Hero. Pronto, Speed. Os freios e o volante estão funcionando perfeitamente. Estamos prontos. Sai daí, Spar. Todo mundo acessando. Alô. Alô. Quem fala? Domênico. É o Severino. Ô, Severino, tudo bom? Tudo bom, Domênico. Bom, Severino do quê? É Severino Félix da Costa. Félix da Costa. Isso. Quantos anos você tem? Tô com 3.7, Dodô. Ah, aliás, 6.6, desculpa. Pô, 3.6, 3.7. Não, é 3.7, é que aí muda. Muda muito. Mudar pro RG, muda. Muda muito. Não, eu tô nervoso. E aí, quanto? Oi? 3.6 ou 3.7? 3.6. RG 3.6, ele afirmou que é. É, mas... E aí? Pelo que a gente tava falando, quem fica feliz com esse negócio de costas, fica Félix, é o Rudy, né, velho? Ah, sensacional! Quando dá costas, ele fica todo Félix. Ó, RG... 69. Ó, 69. RG, você acha que o Rudy escorrega? Olha, Benjamin, eu não sei se escorrega, mas que tem olha uma aqui, forte tendência. Ó, eu tô vendo o jogo e o Mano tá... Primeiro pênalti é Cristiano Ronaldo. O Mano tá vendo Portugal e Polônia, o meu tá tão atrasado, tá um jogo antes. Primeiro ele vai bater, mano, logo de cara? É. O Ben já tá vendo o Chile e a Argentina. Cristiano Ronaldo, hein, Sombra? Vamos ver. O overall dele é 99, hein? Correu, bateu o gol. Gol. Falei. Ele não perde. Caixa, chupa, Benjamin. Vamos ver agora o replay no Benjamin. O Cristiano Ronaldo, o Benjamin vai bater agora, pra você ter ideia. Bateu aí. Bom, é verdade. Ô, meu velho, qual que é o bairro aí? É, no momento, Domênico, eu tô na região do Paraíso. Eu sou o Severino Porteiro, eu liguei aí em 2014. Ah! Paraíso é nós, eu morei na Rafael de Barros. Fazia tempo, hein, Severino? Porra, velho. Faz tempo, hein? Lembra do... Caraca! Você lembra a RG do Patropi, do Paraíso? Sim. Patropi. Patropi. Opa. Patropi hoje é estacionamento aqui, né? É, mas era uma casa aí. Eu da Polônia agora lá. Vai perder. Correu, bateu, gol. Goleiro de um lado, gol do outro. Um a um. Agora mas enquanto olha, enquanto vão os pênaltis, o Severino. Severino, que time você torce, Severino? Sou tricolor, Sombra. Ô, rapaz, e ontem, que coisa. O Ganso foi lá, o Balsa falou, vou botar ele em campo, que não quero correr o risco de perder o jogo, de deixar empatar. Precisamos fazer o terceiro. Nessa hora vem aquela pressão, né, do torcedor. Tá fazendo rodízio, tá. Aí botou. E aí o cara foi lá e machucou. Que falta vai fazer, hein, Severino? É verdade, hein, Sobre. O maestro do time na semifinal vai fazer muita falta, hein? Agora, dizem. Não sei se é verdade. Talvez o Ben já possa saber, consultando lá aquele que ele chama de Gu. Eu falo Gustavo Vieira, mas o Ben já chama de Gu. Cada um, né? Cada um com a sua intimidade. Cada um intimidade, né? Dizem que o São Paulo está em busca aí de algum jogador para inscrever ainda com possibilidade até de jogar semifinal. 2-1. 2-1 Portugal? Chupa Benjamin de novo. Benja, você sabe se tem... Pra Portugal. Não vem torcendo, não. Eu sei que o São Paulo vai trazer jogador agora. Se vem pra semifinal, agora já não sei. Porque ninguém... o jogador pode ser inscrito ontem, até terça-feira. Ser inscrito. Mas não dá desde pra que saber pague mais. Uma multa, mas pode pagar. Ninguém imaginava que o Ganso ia machucar ontem e ficar fora. Será que pode vir um esquema meio que nem o Amoroso? Cataram no aeroporto? Lembra o Amoroso? Que foi contratado pro lugar do Grafite na última Libertadores? E o Amoroso foi fundamental. E o Amoroso que voltou a jogar, né? 7 anos depois de aposentado. Voltou? O Amoroso tá indo jogar em Boca Raton, Miami. Nossa. Milik. Agora, esse negócio. Ele é um bairro muito rico. Eu não acredito que o São Paulo vai inscrever algum jogador até terça. A não ser que vai fazer alguma contratação agora. Ô, Sombra. No desespero. Não, eu acho que já estava atrás de jogador. Não porque o Ganso se machucou. Eu acho que já estava atrás de jogador. Pode ser, né? Acho que já estava. É que se acontecer... Essa informação eu não tenho. Eu sei que a informação que eu tenho é que o São Paulo está atrás de jogador, mas que não era para inscrever agora. Agora, se vem você alguém... Você não liga lá pro Gustavo? O Gustavo está viajando, o Ligue só da Caixa. Se está viajando é bom sinal. Eu acho. Mas ele não gol foi. De Portugal. Só toca. Ele chupa Benjamin. Ele não foi lá para as Europa? Ele estava lá, né? Ele estava contratando o Maicon. Agora o Gustavo é um cara. Vendo outro. O Gustavo é um cara que trabalha quieto e costuma trazer as coisas. Ó, o Michel Bastos tava lá escondidinho lá, ninguém falava, quem trouxe foi o Gustavo. É verdade. Foi fala, Gustavo. Severino! Ô, Sombra, eu queria saber se o Benja vai adivinhar o bairro que eu moro, né? Ah, esse é o foco principal da ligação, claro. Com certeza. Eu quero ver se o Benja é o GPS mesmo aí. Qual? É no Grajaú, Benja. Ah, Grajaú é Zona Sul, pô. Aê, Benja. Pô, você tá louco, é, adoro. Você é o cara, hein? Eu sou, graças a Deus, é nóis, velho. Em termos de GPS, não tem pra ninguém. Você vai no jogo na quarta-feira que vem? Não, não vou, Sombra. Não vai dar pra mim porque eu tô trabalhando no horário, né? Tá certo. E o que você... Se fosse o Balsa, como que você montaria o time? Que não vai ter o Ganso, não vai ter o Kelvin, talvez não tenha o Hudson. Olha, Sombra, eu dava uma chance pro Daniel, viu, meu? O Daniel? Daniel, o que era do Botafogo lá, o Mia. Sim. Eu colocaria ele no lugar da vaga do Ganso, viu? Entendi. Colocaria aí. Eu não sei, eu acho que vai ser difícil entrar o Daniel, hein? Mas vai saber. Difícil. Eu acho que o Ítalo também, né? Porra, mas Ítalo ali fazendo função do Ganso é complicado, né? Mas ele chuta bem, viu, Sombra? E se recuasse o Allan Kardec pra jogar junto com o Michel Bastos? Sabe o que eu faria, mano? Se desse? Se o Hudson jogar, eu colocaria o João Schmidt como armador. Adiantava um pouco o João Schmidt? Acho que o João Schmidt tem perfil de... Gol de Portugal. Gol de Portugal. Chupa, Benjamin. 4-3. Não, chupa não. 4-3. Portugal. O João Schmidt, eu acho que ele tem um perfil de armador, viu, mano? Ah, tem bom passe. É que é complicado. Não dá pra você também estipular aí... Ou jogava o Michel Bastos no meio. Então, eu faria isso daí, Sombra. Coloca dois volantes, Michel Bastos. É que aí você teria que colocar um mais adiantado ali no ataque. Mas eu, sinceramente, tiraria um pouco da área o Allan Kardec, faria ele fazer aquela função aí de quarto homem de meio campo, chegando junto no ataque, junto com o Caleri, e junto com aquele outro menino também, o Araújo lá. É isso aí. Mas tá difícil com o São Paulo, hein, cara, com esses desfalques aí, a coisa vai ficar pior do que o Sombra. Cara. Vai ficar muito difícil. Ô, Sombra. Oi, diga, Severino. Eu queria fazer uma pergunta pro Mano, eu mandei uma goleiro mensagem de no WhatsApp da Energia. Peraí, Portugal defendeu o pênalti? Defendeu. Chupa, Benjamin. Vai dar cãibra. O Benjamin falou, vai pegar. Eu falei, esse cara vai perder. Vai dar cãibra na língua, hein, velho. Viu, Sombra? Oi, pesado, Severino. Tá chupando tanto, velho? WhatsApp do estádio. Mandando você chupar tanto. Gente, pro Mano. Ô, Mano. Oi. O que você acha do São Paulo fazer uma troca assim, tipo por duas temporadas? pro Corinthians. O Centurion vai pra lá e o Marlone vem pra cá. O que você acha? Você é louco, filho. Você é louco, mano. Não, mas por que louco? Você é louco, Centurion, velho. O Centurion, ele judia da bola, velho. Mas tá louco, mano. Não dá pra ter o Centurion lá. Nossa. O Centurion, ele judia da bola, mano. O Centurion se é se fizer, dose, acaba agora, hein? Mas seria bom, não seria, mano? Ah, não seria não, cara. Agora, pro Corinthians seria péssimo. Mas o Marlone não joga no Corinthians, né? Não, o Marlone não tem jogado. O Pato também não jogava lá, né, Sombra? Não, não, mas não é isso acabou. Que eu tô dizendo. Acabou. Gol de Portugal. Acabou Portugal? Acabou. Passou? Passou, classificou. Chupa Benjamin. Chupa Benjamin. 5-3. E só nos pênaltis Portugal, hein? Caraca. Mas, ô mano. Sim. O que, que tem de errado parece com o Marlone? O Marlone, Sombra, pra falar a verdade... Ele falava do Tite, que ele não punha, mas o Cristóvão também não põe. Mas pra falar a verdade, Sombra, o Corinthians ele tava jogando aí numa característica no esquema do Tite, que o Marlone ele tava brigando por posição, porque o Marlone ele joga tanto na esquerda quanto na direita. Ele tava brigando ali nada mais nada menos com o Marquinhos Gabriel e com o Giovanni Augusto. Até então os dois eram os melhores do Corinthians, porque o Guilherme jogava centralizado. Naquela linha de três ali, jogava do lado direito ali o Marquinhos Gabriel, Não, perdão, o Giovanni Augusto jogava do lado direito, o Marquinhos Gabriel na esquerda e o Guilherme centralizado e na frente estava o André jogando ali de centroavante. O Marlone, pela característica dele, ou ele pode jogar de segundo atacante ou na função ali que estava jogando o Giovanni Augusto, que até então estava bem, ou o Marquinhos Gabriel, que também entrou muito bem no time do Corinthians. Eu vou discordar de você. Mas hoje ele poderia jogar. Mas eu vou discordar, eu colocaria o Marlone, eu mudaria um pouco a posição dele, eu colocaria o Marlone como jogar um meia um pouco mais avançado. E eu não tiraria nem o Giovanni Augusto e nem o Marquinhos Gabriel. Eu tiraria ou o Luciano Romero e ainda jogaria com o Guilherme lá na frente como segundo atacante. Eu colocaria sim, acho que tem lugar para. Mas como ficaria seu meio-campo? Bruno Henrique. Ué, o segundo volante você tem o Elias. Então, mas o Elias não tá jogando. Né? O Elias não tá. Tá jogando o Rodriguinho. Então. Você faria o quê? Quem seria seu segundo volante? Eu hoje jogaria Bruno Henrique e Christian. Então inverte. Christian, Bruno Henrique, vai lá. Bruno Henrique e Christian jogaria com Marlone. É. Não, Bruno Henrique, Christian, Elias e Marlone. E jogaria com... Não, desculpa. Bruno Henrique. Nossa, que cacete, meu. Eu esqueci. Porque ele não pode ser técnico. Não pode. Pô, mas não sou técnico. Imagina, cara. Você no vestiário, meus caras. O Giovanni Augusto começou muito bem. O Giovanni Augusto não tá bem. Mas você falou que não tiraria ele. Mas eu tô na dúvida. É. Eu tô montando. E o Marquinhos Gabriel, que joga mais? O Marquinhos Gabriel não sai. Então. Eu jogaria na frente, pra te falar, o Marquinhos Gabriel... E com o Guilherme. Tá certo. Eu não jogaria com o centroavante, porque não dá pra jogar com o Romero nem com o Luciano. O Severino. E aí, o meio de campo, eu tô na dúvida se eu tiraria o Giovanni Augusto ou não. Ué, mas vai faltar jogador. Numa hora sobra e na outra hora falta. Você não montou meio campo até agora. Pode falar, eu tô pensando, tô falando sério. Porque tem hora que eu quero jogar com o Guilherme. Eu acho que a frente... Pergunta do São Paulo, Bergoglio, ele monta rapidinho. Ah, vocês estão zoando, tá bom, não vou falar mais nada. Severino, você gostou do programa do sertanejo? Aliás, me pergunta, né? Não tem como não ter gostado da permanência do Michael, né? Com certeza, hein? Agora, você viu? Dizem que o Lucão, tipo assim, nem me comunicaram, não tô sabendo de nada. São Paulo fechou o negócio com o Porto e não sei se o Lucão vai para lá. Pode ser não, mas não tem que querer saber de se o Lucão quer ir, se não quer ir, tem que pegar e já levar ele para o aeroporto já, pô. Agora, o que eu acho é o seguinte, se o Lucão não topar ir pro Porto, não tenho dúvida, vai virar a última opção de banco. Ah, mas é que tomara. Tá, velho. Tomara, o São Paulo ainda fez um mau negócio, pô. E São Paulo ainda ficou com 50% do direito dele, e era pra mandar tudo. Mas tem que querer, velho. Eu sou a favor nesse tipo de situação aí, iludir o atleta. Fala, ó, você ganhou uma passagem pra Comandatuba, velho. Chega aí, coloca ele no guichê da TAP ali e fala tchau. É isso aí. Severino, um abraço pra você, deixa o seu palpite, ó, fim de semana. Ô, Sombra. É São Paulo e Ponte, lá em Ponte. Jogo bom, hein? São Paulo. É? Jogo bom pra Ponte, o São Paulo todo reserva, remendado. 3-0 São Paulo, pode anotar. Mas, olha, jogo é importante. Eu sinceramente, acho que o São Paulo vai ter sérias dificuldades, né? Ah, mas eu acho que vai ganhar o Sombra. Vai ganhar fácil. Tomara, então. Ô, Sombra, eu posso fazer um mechan? Claro. Faz um mechan aí, velho. Me ajuda a ser um herói pro meu tricolor. Ser um novo herói para o São Paulo. Isso. Hiro, me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. Porra, rapaz, você ganhou uma camisa do tricolor. Você pode retirar aqui aí a partir do dia 7. A partir do dia 7? É. Isso. Ó. Deixa eu só anotar aqui. Gostou? Anota aí. Gostei, adorei. Já ganhou no Merjan, velho. Oi. E Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa. Ganhou também um kit exclusivo do desodorante Extreme. Outro prêmio no Merjan, velho. Gostou? Valeu. Gostei, beleza. Adorei. Posso mandar um salve só pros meus camaradas que estão ouvindo a rádio nesse momento? Manda. Um abraço pro Wesley Pig. Pig. Isso, é o palmeirense lá, amigo do Domênico. Opa, Wesley Pig. Um abraço pro seu Márcio também, que ele é Pig. Acabou de sair daqui do prédio pra ir pra Arena Palestra, né? Tudo não, Pig. Aí é nóis. Não é o pai do Rude, não? O seu Márcio Landucci? Não, não é esse não. Não? Não, não é esse não. Não é esse não. E eu queria que você anotasse aí também, Suba, que como eu sou ouvinte de vocês há muito tempo, eu queria ver se vocês podiam dar um recado pro Azedão. O Azedão vai estar aí amanhã? Vai. Amanhã não. Segunda. Não sei, você acha que é amanhã? Acho que não. Segunda. Então, opa, Azedão. Não esquece não, Suba. E avisa pro Azedão que o Severino falou que o mais imparcial do programa é ele e não o Domênico. Mas eu não tenho dúvida. Ah, viu? Áudio, Azedão. Tá vendo? Azedão, imparcial. Azedão é mais, imparcialíssimo. Tá vendo, Domênico? Você fica achando que você que é imparcial? Aviso, não falo nada. Será avisado. Viu? Beleza, aí a partir quem do fala dia 7 é eu posso retirar os prêmios aí, né? Isso. Pode, a partir do dia 7 você falou, pode retirar a camisa do São Paulo e o que é Bozano? 7 a camisa do São Paulo. Os demais, o prêmio da Bozano pode tirar antes. Se ele quiser, vem duas vezes. Eu devo ter esquecido, né? Ah, tem o da Dutra Máquinas e Black & Decker, mas eu não sei, você vai lembrar. Ajuda o Severino aí. Aí pô, nós não fizemos esforço pra contratar o Michael? Aí, agora ele foi bem, tá você vendo? Aí, agora ele foi... Agora... Você falou, como você fala do São Paulo, rapaz, aí eu... Aí você, cara, agora ele foi bem. Olha, Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta. Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta. No final do programa você concorre, é um sorteio, tá bom? Concorre a uma mochila da Dutra Máquinas, tá bom? Muito obrigado, Sombra. De nada, Severino. Ô, Sombra. Oi. Dia 7 a camisa, né? Isso. E os outros 3 dias. Aí você já leva tudo junto. Vem no dia 7. Então, Sombra. Hã? Eu posso pegar tudo a partir do dia 7, então? Pode pegar os prêmios então, no dia 7. Então fechou, viu, Sombra? Muito obrigado e um abraço pra vocês aí. De nada, cara. Um Valeu. Abraço. Obrigado. Tchau, bom tchau. Trabalho. Obrigado. Sombra, tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Diga, Domênico. A informação é a seguinte. Saiu a escalação do Verdão e não vai com o Fabiano, não. Eu sou não? Pra vai com informação o João Pedro. João Pedro. João Pedro, o Fabiano não agradou. O cara escuta o Domênico. Não, né? Segue no banco. Agora eu gostei. Melhorou. O Cuca sem o Domênico. Cuquinha, nóis, Cuca. O Cuca sem o Domênico, velho, tava morto. O João Pedro é bom, pô, você tá louco. Tava morto. Ah, que isso. Rapaz, olha isso aqui, bicho. Foi. O jogador da Série D. Que é isso aqui? Morreu, né? Não. O que tomou tiro? De torcida? Que coisa é essa? Foi no Acre, tomou tiro? Foi? Porra, essa. No Acre. Tomou o quê? O cara entrou no campo e deu 2 tiros, um em cada perna dele, no treino. Tá louco? Ele levou um tiro de escopeta em cima do joelho direito, mas o chumbo pegou nas duas pernas. Mas peraí, isso daí não foi no campo, não. Ele tava deitado na casa dele, não foi? Foi, inclusive... Ah, tava no alojamento. Pensei que era no campo. Estão trabalhando... Então tudo bem, né? Tinha um alegado aí no começo. Como assim? Tá louco, velho? Não, tinha um alegado que era uma tentativa tinha um alegado que era uma tentativa de assalto, mas o delegado, ele tratou a situação ali como uma tentativa de homicídio. Mas é que o quarto é dentro do estádio. Ah, é? O quarto é dentro do estádio? É, por isso. Tá vendo? É isso aí. Vamos trazer mensagens através do WhatsApp da Energia, no oferecimento de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Essas vozes de fundo são dos nossos protetores, tá bom? Impermeabilizantes recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos lá, mensagens via WhatsApp. Boa noite, rapaziada do estádio. Tudo bom com vocês? Tudo. Meu nome é Guilherme, da Zona Norte, do Mandaqui. A pergunta aí vai pro RG. E aí, RG, você acha que o Copete vai ser um bom substituto pro Gabigol indo pra Seleção Olímpica? Um abraço pra vocês, rapaziada. Eu gosto muito do programa. Obrigado. Olha, velhinho, ontem o Copete meteu o cartão de visita dele lá. Não é um cara que vai fazer uma baita de uma diferença, mas também não é um perna de pau. Eu e todos nós esperamos aí que ele faça o mínimo que é o que tem que fazer. Olha, gol. O Copete, né? Tinha que fazer, ele já fez. Foi embora do Nacional lá da Colômbia. Mas é um cara que eu acho que vai agradar, sim, a torcida do Santos. Meu, a lesão do Ganso complicou pra gente, hein? E o Bausa... Gosto daquele Ítalo, que meio dá nojo ver aquele Ítalo em campo. Faz uma campanha fora Ítalo que já não dá mais não, Sombra. Coitado. Grande abraço, José de Guarulhos. Olha, realmente, o Ítalo até agora não mostrou o que veio. Mas não vou fazer uma campanha agora, agora tem mais é que apoiar, né? O cara precisa jogar mais, é muito pouco, pô. Pra... Não, é prematuro, mas eu não sei, acho que não vai dar nada. Salve, salve, pessoal do estádio. Aqui quem fala é o Rodrigo, aqui do Itaim Paulista. Aê, Dodô, tá difícil ser palmeirense, hein? A gente ganha, é líder. Empata, é líder. Perde, é líder. Não joga, é líder. Mano, esse ano é tudo nosso. É. Abraço pra todos aí, chupa, mano. Esse ouvinte é super liga consciente, liga na última rodada aí, o vacilão. É incrível esse ouvinte. Vamos ver na última rodada aí, ó. Pagar gostei desse ouvinte. Isso é uma corrida, né? Tá comemorando até a décima volta, tá indo bem. Não importa, tamo na frente. Se acabasse hoje, era nós. O Palmeiras é aquele cara que vai de super-homem. RG, como diz o cidadãozinho toda hora aí, se acabasse hoje, o que aconteceria, RG? É, fazer ah, o quê, então né? Chupa, não tem conversa. Meu time tá Libertadores. Não tem nada de Libertadores. Quem é o cupê mal assombrado do Brasileirão? Quem é o quê? Cupê mal assombrado? Não tem cupê mal assombrado. O Ameriquinha, coitado. Claro que lembra. Ah, é o América. É o América. É o América. Vamos lá, mais mensagens via WhatsApp da Energia. Salve, galera do Estádio 97. Aqui é o Bismarck, Jardim Sapopemba. Sou tricolor. E a minha pergunta para vocês é a seguinte. Será se o Bauza não deveria tentar investir um pouco? Você que está muito em cima no Daniel, pro lugar do Ganso. Isso aí. Abraço. Falou. São estilos bem diferentes. Bem diferentes. Armador mesmo, tem o Ganso, São Paulo só tem o Ganso. Não sei, viu, rapaz? Eu acho que assim, ele vai improvisar com os que ele já vem aproveitando. Acho que não vai fazer muito sentido ele inventar um Daniel nessa história aí. Mas, quem sabe é ele, né? Boa noite, pessoal do estádio. Aqui é o Pablo da Zona Norte. Sou torcedor da Extrema Solitária Botafogo. Sim. Queria falar pro mano, esse fanfarrão aí, pra lavar a boca quando falar do Botafogo. Ai, ai, ai. O time com a maior invencibilidade do futebol brasileiro. Que mais cedeu jogadores pra seleção brasileira. Pesado. Fique esperto, hein, mano? É pesado. Um abraço pra todo mundo, parabéns pelo programa. Valeu, obrigado. Inclusive, não é só seu time que é solitário com relação à estrela. Você deve ser também, porque. Mas é verdade, velho. Desculpa, o cara que é torcedor do Botafogo, ele quer pagar de gatão. Olha o que você vai falar. Não, o cara quer pagar de gatão. Desculpa, Paquito. A época que o Botafogo fez sucesso, você não era vivo. Paquito, você não era vivo, mas é verdade. Mas 95 fez um sucessinho. Fez sucesso, não. Quem fez sucesso foi o Márcio Rezende que garfou. Aí você tá de sacanagem. O Márcio Rezende. Aí você tá de sacanagem. Que garfou o Santos. É, então, você tá de sacanagem. Ô, Paquitão, o negócio é o seguinte. Não, Paquitão não. Mas é verdade, o cara vem querer pagar de gatão, ainda mais querer levar uma do mesmo lugar. O cara tem que estar por cima da carne seca. E não tá. Porque, como diz o mano, ele é do rap. E, ô cidadão, isso mesmo, velho, que é periferia extremo leste. O mano tem um lema, eu sou do rap. Ô, cidadão, pra você que tá pagando de gatão aí, seu time é o 18º no Campeonato Brasileiro, filhão. Ai, quando o time sair da zona de rebaixamento, volta a mandar mensagem, valeu? Mano, você tá bravo hoje. Tô nada, ele pode nada. Sair os hoje. Os fãs estão dizendo que você tá bravo. Tô nada, tô causando. Ele aqui pode sair hoje. Pegando o Atlético, ganhando do Atlético em Minas? Duvido. Boa noite, galera do Estádio 97. Eu queria fazer uma pergunta aí pro Beja, pro mano. Se eles têm alguma notícia aí que tá na imprensa italiana, que o Corinthians tá acertando com um jogador lá do chileno chamado Pinilha. Tá sabendo alguma coisa aí, Beija? Ei, mano. Ó, tinha essa informação, mas eu vou te falar. Tem que trocar a Pinilha do rádio, hein, velho? Sensacional! É ruim. Porque o Pinilha é ruim? Fraco. Olha, sim. É mesmo, é ruim? Olha, eu vou te falar. O que me preocupa não é o time. O time tá bem, porque tá é líder. Me preocupa esses nomes, Gilberto, Pinilha. E outra, pra você ter uma ideia de como o cara é ruim, Domênico Gato? É mesmo, é mais ruim assim? O quê? Ruim. O cara, pra marcar na pele, com uma tatuagem, um lance histórico dele, tem que ser uma conquista de título. Por exemplo, o Belete, ele pode tatuar ele fazendo gol lá na final do Champions League. Seria legal. Sim. O Pinilha, Domenico, que ele tatuou na pele pra lembrar o que ele fez no futebol, foi uma bola que ele errou, que ele bateu um pênalti ali antes de chegar à prorrogação, no Brasil e Chile, que ele desperdiçou uma chance clara pro Chile. Ele perdeu um pênalti. Ele bateu a bola na trave, ele tatuou isso no pescoço. Ele admirava, que era ridículo. Ele admirava tanto o adversário que ele fez uma tatuagem. Tá de brincadeira, né, RG? Brasil. É verdade. Ó, aí o Neymar renovou, né, com o Barça, até 2021. Já? Mais 5 anos? É, o presidente falou que tá tudo encaminhado, mas ele falou que poderia ser nos próximos dias, na próxima semana. O Neymar anunciou. Então... O que é um retrocesso pro Neymar, cara. É. Bola jogar no Paris Saint-Germain. Domênico, o cara tá no Barcelona. Mas analise com o meu olhar. O Messi não vai durar 5 anos. Mas é que tá. O Neymar hoje, na época que ele foi pro Barcelona, até entendo que ele deveria ir mesmo. Porque ele ia jogar no maior time do mundo, etc. e tal. Seria bacana. Hoje, pelo status que o Neymar atingiu, Domênico, eu acho que o Neymar poderia aceitar uma proposta ou do Manchester, ou do Bayern, outro time. Hoje, Domênico Gato, o Neymar, ele é coadjuvante no Barcelona. O protagonista ali é o Messi. Ele é coadjuvante. Ele vai estar sempre um degrau da onde o Messi tá. Tá na cara, gente. Isso não é demérito. E o Ibra fechou com o Manchester United. Manchester, eu vou dizer um negócio pra você. Então eu acho, Benja, não é depreciando o trabalho do Neymar. E ser coadjuvante quando o Messi é protagonista também não é demérito nenhum. Mas eu acho que o Neymar hoje, pela bola que ele joga, o mais interessante pra ele seria pegar talvez uma proposta ali do Manchester United, ele ia jogar com o Ibrahimovic, e eu acho que ele teria tudo pra ofuscar o Ibra. O Messi ele não consegue ofuscar, mas o Ibra ele consegue. O Neymar não é coadjuvante. Também não acho que é coadjuvante. Neymar não é coadjuvante no Barcelona. Neymar tem status de estrela no Barcelona, prova disso mas até. Mas tá abaixo do Messi. Não, Messi é o melhor do planeta. Mas ele, Suárez e o Messi são os caras lá. Você sabia lá, quando eu fui lá ver os treinos lá, sabe que tem um negócio que os três jogadores são obrigados a entrar juntos? Até em treino. Ah, é? Entra o time inteiro do Barcelona no treino, hein? Os três juntos, E os últimos três têm sempre que entrar juntos. Suárez, Neymar e Messi. Você foi na loja do Barcelona, você viu como é que é o Messi. Por isso que você e o Mano gostam de entrar por último no estúdio? Imagina. Ah, hoje vou sombrar. Tem a ver isso aí. Você viu? Deixa eu só fazer uma correção aqui. Observe isso. Bem lembrado aqui pelo Igor Mendonça. O chute do Pinilha ali que ele deu na trave no Brasil ali foi. Não foi de pênalti, não. Foi um chute que ele acertou a trave ali, mas não foi o pênalti, não. Ele perdeu, acho que o pênalti na cobrança de pênalti. Mais duas mensagens. Acho que foi isso. Mais duas mensagens via WhatsApp. E aí, galera do estádio. Mas é ruim mesmo, gente. Luiz Carlos Júnior aqui de Santo André. Aí, RG, você falou pra caramba, o Corinthians tava lá atrás, o Corinthians era time pra favorito pra ganhar do América. Chupa, Lambari, tamo na sua frente. Nossa, velho. Ô, trouxa, esse final de semana o Santos pode estar lá de novo, bobão. Espera a rodada acabar. O cara não te ofendeu, você não tem. Eu também. Você tá chegando. Trouxa e bobão Olha, trouxa, pra quem não sabe, Tudo bem que é meio assim. Trouxa é um instrumento de lavadeira, não é uma ofensa. Entendeu? É um instrumento de lavadeira. Bobão é aquele xingamento tipo Caio Ribeiro. Bobão. Puta, não é um xingamento. Você falou que o Caio Ribeiro é bobão. Não, tipo Caio Ribeiro, entendeu? Não é uma ofensa. Nossa, assim. A gente tá cheio de mágoas. Aí, pessoal, Leandro de Mauá. E aí, Domênico, hoje é dia do porco paraguaio tremer? Hoje acho que é dia do porco paraguaio ficar pelo caminho, hein? Hoje começa. Sentiu o Coringão ali no cangote, já era, hein? Tenta não ofender, Domênico, ele não te ofendeu. Deixa eu falar pro rapazinho aí, que lugar que tá o teu time? Ele não responde, ele nem respondeu. WhatsApp, Dodô, ele não tem como responder. É que vocês são trouxas, vocês não descobriram até agora. Você fala com o WhatsApp. Eu perguntei e ele deve estar respondendo, tá em segundo. Então ele tá chupando lá, esse trouxa. Você tá deduzindo. Junto com você. Junto com você e com você. O cara não falou nada. Dois trouxa. O cara não falou nada. Domênico, não entra nessa pilha de ofensas que nem o RG. Não? Não. Quem ofendeu aqui foi o agente do Barcelona, então, que chamou o advogado do Neymar de imbecil. Vou responder de novo pro rapazinho aí. Mandou um imbecil. O meu time chamou o advogado. O meu time. Qual que é o nome do rapaz que ligou aí que mandou o WhatsApp, hein? Ah, deixa eu ver aqui o nome do rapaz. É o Leandro. Vou responder de novo sem ofender. Leandro. O Leandro é o seguinte: meu time, ele joga hoje, ou seja, ele tem um jogo a menos, e tá na liderança, viu? Continua o programa. Olha que bacana. Sem ofender. Oi. Gostou? Tá vendo? Oi. Foi bem assim, não? Tá vendo, Domênico? Você pode ter um nível melhor. Então tá bom. E você, o que tá achando da semana? A minha tá ótima, ou melhor, está irresistível? Com a semana irresistível Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto no sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo, 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir como eu. É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez, o sabor é mussarela. Então é só ficar atento e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/sp. Se não aproveitar agora mesmo, vai lá, acessa o site, você vai descobrir a loja participante mais próxima de você e aproveite, peça. Para fechar, vou repetir mais uma vez. Semana irresistível Pizza Hut. 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só Pizza Hut é Pizza Hut. Uma curiosidade, por que você fala mussarela e não mussarela? Porque eu, bom, ele está no Brasil. Eu tô, primeiro, eu estou no Brasil. Eu tenho sombra, e se entendeu? Fosse em italiano, também não seria mozzarella, é. Seria mozzarella. É. Então, não adianta. A mussarela, né? É tão estranho. Chupa Benjamin, Polônia fora. Não, graças a Deus, soa estranho. Mas eu, soa. Viu, mano? Não soa, soa. O papo rolou via rede, sempre a rede social, né? Sim. O advogado do Neymar postou lá que era o maior contrato da história. Qual o nome do advogado? Qual advogado? Alguma coisa Mota é o sobrenome dele. Cláudio Mota. Não. Aí o pessoal do Barcelona não curtiu, né? Não gostou disso aí. Aí os caras questionaram. Por acaso ele conhece todos os contratos dos outros jogadores do Barcelona, né? E de outros times pra estar falando uma bobagem dessa. Aí chamou o cara de imbecil, entendeu? Tá, Benjamin, você que é um neto de polonesa? Neto não. É filho? Marcos Mota. Filho de polonesa. Marcos Mota, Benjamin, você conhece? Você quer? Mas é super conceituado. É conceituado, direito esportivo. Ele que se entenda com o cara, velho. Você que é filho de polonesa, ô Benjamin, então me responda quem foi maior, quem jogou mais, Lato ou Lewandowski? Puta, o Lato eu vi, inclusive o primeiro jogo que eu fui ver do Brasil na vida, ao vivo no Morumbi, foi Brasil e Polônia. Lato jogou jogava, muito, hein, cara. 1-1, gol do Lato. Jogava, hein. Gol do Lato. Lato jogou muito. Ah, mas são posições diferentes. O Lato, eu acho que era mais habilidoso, mas o Lewandowski é goleador, né? Sim, o Lato era ponta. E também, para a Polônia, então, quem foi Lato mais? Era ponta. Qual? Lato. Aí tem, e não esquece de outro também que marcou a história, que foi o Boniek. Teve o Boniek. É Lato botou a posição na história, né? Um gesto dele na história. Né? Qual é mais? Relembre. Ele ajoelha na beira do campo, né? Ah. Ele, aí levanta as mãos, puta jogada. É, isso era o Marcelo Carioca. Ele copiou o Basílio. Basílio, ele antes copiou de Basílio. Basílio. O negócio é o seguinte, mas ó, temos que valorizar esse tipo de atleta, cara. Você pega aí, ó, o Drogba na Costa do Marfim, o Eto'o jogando em Camarões, você pega aí o Lewandowski na Polônia. Também jogou bola, né? Meio pelo País de Gales, pode ser, mano. Aí você pega o Ibra. O Yaya Touré. Na Suíça. Boa, na Suécia. Você pega o Ibra na Suécia, você pega aí o Bale também no País de Gales. São jogadores aí que poderiam, se quisessem, optar por qualquer seleção mundial. O cara fala, quero me naturalizar por determinada seleção. E o Cristiano Ronaldo também, mano? Também, pode entrar. Aqui Portugal ainda é uma seleção que teoricamente é fraca, mas ainda tá aí brigando de igual pra igual. Ela não vai ser campeã nunca. Não, né? não vai. Teoricamente ela é fraca e na prática ela é fraca também. Não, mas pelo menos vai estar brigando de igual pra igual. Briga lá com a Itália, briga com a Espanha, briga com a Alemanha. Igual pra igual, não, né? Não, mas briga, Sombra. Tá lá num contexto, tá inserido num contexto ali que a seleção portuguesa é respeitada. Diferente das outras ali. Suécia, País de Gales. Polônia. Mas acho que a Suécia tem mais participação ou não em Copa? Até tem, ou mas não? O Ibra joga sozinho, não sei, né, Domênico? Não sei. Boa pergunta? O Ibra não joga sei. Sozinho. Boa pergunta. Vamos falar da Esser, Narigudu? Ô, Dudu, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer, hein, amigão? Você quer confiança? Então presta atenção. A Esser tem mais de 50 anos de realizações. Você quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Tijolo, amigão, é moeda forte. Você quer localização? Presta atenção. Os imóveis da S estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Olha, em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde, o Morumbi, o Pacaembu. Você quer um novo? A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. E olha, se você quiser ouvir quem já comprou, uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento da Esser. E olha, uma aprovação de 92% não é para qualquer um. Então, se você quiser qualidade em cada metro quadrado, já sabe. É Esser que você quer? É Esser que eu quero. É só ligar, anota o telefone aí. 3666-0900. 3666-0900. E fale com um consultor Esser. É isso aí, amigão. Um abraço pro Rafa, Paul and Horn e para toda a família Esser. Para toda a família Esser, muito bem. Vamos lá, agora é hora de Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. São três ouvintes na sequência. Vamos lá? Bora! Speed, bora, os hora. Freios e o volante estão funcionando perfeitamente. Estamos prontos. Sai daí, Sport. Sai daí, Sport. Alô. Alô. É o Rafa, tudo bem? Ô, Rafael, tudo bem? Beleza, tudo ótimo, maravilha. Rafael do quê? Rafael Maciel Herculano dos Santos. Santos. Lembra do Herculano Quintanilha? Herculano Quintanilha. Minha pedra fez metista. Sucesso, Herculano. Era... Kiko Coco. Eu gosto de chamar a novela, O Profeta, não? Não. Pedra Minha Pedra Ametista. Qual que era o nome dessa novela? Herculano Quintanilha. O Astro. Boa Sombra, Boa Sombra, respondendo bem. A pergunta. Foi o Domênico, lembrando sou bem, louco. Suécia tem 11 participações em Copas, Portugal tem apenas 6. Ué, tá vendo? Polônia tem mais, dobro. Tem 7. Polônia tem 7 participações. Muito bem. Ô, meu velho, mandou nome completo. E a idade, hein? Tenho 28, Dudu. 2.8, RG. Ah, só trocar pilha. Rafael, né, velho? Ah, sensacional! Nota 0! 0? Tá de sacanagem. Esses trocadilhos que precisam de manual de instrução é complicado. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. O sobrenome aí, RG, pra fazer piadinha, comparou logo com um cara lá, velho. E dá uma força pra... As pessoas não podem ficar relegadas ao anonimato pra eternamente... sabe, injustiçados, assim. A gente tem que, de vez em quando, dar uma lembrada. Tem dó, leva pra tua casa. Entendeu? Aí o Soba tem razão, velho. Acho que essas coisas que você não ri na hora, porque tem que... Ah, peraí, deixa eu ver. Alguém perguntou alguma coisa pra você? Benjamin, você acha que eu tenho razão naquilo que eu falei? Olha a calcinha do Beck. Porque a piada, ela tem que ser aquele humor, tem que ser aquela coisa que você entende. Olha. Agora, claro. Ah, não, peraí, deixa eu ver, é isso, é aquilo, aí é complexo. Olha a calcinha do Beck. Aí, RG, Marcelina, cartão amarelo pra você. Aí saiu barato. Tá barato. Ô, velho, e o bairro, hein? É Nova Taboão. Vamos ver aí. Nova Taboão? Nova Taboão. Nova aí complicou, hein? Não complicou, não. Nova Taboão é uma tábua limpa, né? Não complicou e é uma pegadinha, porque Nova Taboão é São Bernardo. Você acha que eu falo, tô bom da Serra? Não é. Não, beijinha. Errou de novo, já tem uma luz aí. Barulho. Quando convém. A Nova Taboão famosa é São Bernardo. Oh, usa aquele aplicativo lá, velho. Eu não preciso de aplicativo. É, tô vendo. Oh, mas você tem esse mala. Olha. Aí fora do estúdio. Eu tô dando. Tá dando, Benjamin? Vai dando. Oh, e qual que é o time? São Paulo, tricolor, tetracampeão. Tá dando, pô. Ô, rapaz, tetracampeão. Mas o destino, como diz o mano. Tá dificultando as coisas, né? Claro, o Ganso machucou, Kelvin machucou. O Mena é dúvida, o Hudson é dúvida. Pô, tá difícil, Rafael, tá difícil. Como assim? É, Sombra, eu tava ouvindo vocês aí, a opção, falaram até do Daniel ali. Acho sem condições. Eu acho que o Wesley também tá machucado, não é? Também, é dúvida. Mas é o que tá melhorzinho pra voltar. É, então, como o Mano tava falando, eu jogaria com o Michel Bastos ali no meio e o Carlinhos na ponta. Não é aquela coisa, mas talvez ali uma tabelinha com o Matheus Reis, acho que poderia dar jogo. Ah, Matheus Reis. O resultado, tira o Matheus Reis e põe mais um, o Luiz. Agora é o seguinte, bicho, que a torcida agora não pode ficar lamentando, tem que ir pro jogo com positividade, assim, entendeu? Tem que ter fé, empurrar o time, porque agora, cara, tá lá, tem que jogar, tem que, porra, ser guerreiro pra caramba. E, de repente, passa, por que não? Pode passar, sim, é difícil, adversário é difícil, mas agora é hora de mata-mata. Não estamos falando de fazer 10 jogos cada um com o mesmo time. Estamos falando de 2 jogos, e, de repente, cara, tudo pode acontecer nisso aí, é óbvio. É verdade. Ah, mas eu penso que seria mais fácil acreditar nessa versão, Sombra, se fosse uma Copa do Brasil. Que aqui as coisas estão iguais. Tá, não tem jeito, o futebol brasileiro está muito nivelado. As coisas são mais iguais. Agora, diante do Atlético Nacional, que eu nem sei ao todo quantos jogadores perdeu nesse três, né? Três jogadores, mas era um time que aparentemente estava jogando muita bola. É. No decorrer da competição, até achei que o Rosário Central seria o campeão. Mas quando os dois se enfrentaram, aí o Atlético Nacional conseguiu eliminar. Mas sabe o que é, mano? Agora não tem outra saída. Se o torcedor que já tem o ingresso vai para o estádio, ficar também nessa de ir pro estádio se lamentando e lá ficar quieto, então também... melhor nem ir. Tem que ir lá e acreditar no que tá lá. Tem que empurrar quem tá lá. E acreditar que você pode ser herói e sair de lá, cara, com a vitória. entendeu? Agora é o que resta, não tem o que fazer. Saca, né? velho clichê, é o 12º jogador, tem que empurrar. São Paulo em Libertadores tem tradição. Mas o Sombra, costuma se dar bem no Morumbi, tem que ser por aí, não tem conversa. Com relação a essa informação do Ganso aí, por mais que ele não fosse jogar, acho que a diretoria do São Paulo errou em divulgar isso. Eu acho que isso daí deveria ser omitido até o dia do jogo, até a hora de começar o jogo. Eu, se fosse o Balsa, eu falaria, isso aqui, sete chaves. Ninguém vai externar o que aconteceu aqui, o resultado do exame. E o Ganso, ele vai entrar em campo, inclusive, com uniforme. Vai ser sacado ali na boca do túnel, na hora que tiver que colocar a escalação pra TV anunciar. Vai ser sacado ali. Eu colocaria o Ganso até de uniforme no dia do jogo. Porque isso daí você não cria, talvez, essa desconfiança do torcedor. Você talvez não deixe a mídia começar a martelar, pô, agora São Paulo tá sem elenco, pô, agora São Paulo... Porque como que isso aí vai chegar, talvez, na Colômbia? Como é que os caras vão encarar, talvez, essa situação? Os caras vão falar, os melhores dos caras aí não vão jogar. Mas quem sabe não é bom se eles entrarem pensando, os melhores não vão jogar, vai estar fácil. Tomara. Quantas vezes não acontece disso, fala assim, entrou achando que ia ser uma moleza, se ferrou. Isso acontece. Às vezes a gente justifica o mau desempenho dos nossos times dessa maneira. Achou que ia ser mamata, foi lá, não jogou com garra, dançou. E eu acho até o contrário, viu, mano? Oi. Essa insegurança agora é hoje, talvez amanhã. São Paulo vai fazer um esforço, até mesmo pausa, as próximas entrevistas vão dar força aí pra entrar. E com certeza o torcedor que estiver no estádio, eu não vou poder ir aí, não sou sócio torcedor, não consegui ingresso. Mas quem vai estar no estádio já vai saber a escalação ou as opções que vai ter e já vai estar lá mesmo para torcer, sem desconfiança. E com relação ao Denis, cara, você acha que ele segura esse rojão aí? Cara, agora não tem mais jeito, agora tem que segurar, se vira lá, Denis. E talvez pensando também, uma pergunta para vocês, se concordam, se o Michael não tivesse assinado, eu acho que ele talvez, pro elenco ali, o psicológico, a moral, que ele deve interferir ali no vestiário, Seria até mais preocupante do que o Ganso. Vocês pensam assim? Você diz jogar quem? Desculpa. O Michael. Caso o São Paulo não assinasse, a ausência do Michael, que era bem provável, nessa semifinal, eu acho que seria mais sentido do que do Ganso. A liderança que ele exerce ali, a segurança lá atrás, pro time talvez seria mais sentido. Tecnicamente, eu acredito que vai sentir o Ganso. Agora, você tem razão no aspecto liderança, sim. Aspecto, né? Liderança. Psicológico, puxar a galera é o Michael mesmo. Sabe o que acontece? A gente tá falando assim, o Ganso vai fazer muita falta, é óbvio isso. Agora, esse é o tipo de jogo que, de repente, mano, você nem precisa do Ganso. Sim. Ok. Sabe aquele jogo que se resolve em duas bolas paradas? Sim. Você entende? Que não foi nem jogada construída. Surgiram duas faltas, duas bolas paradas, 2-0. Entendeu o que eu tô dizendo? Esses são os poréns que acontecem no futebol. Vamos torcer pra ser assim. Agora, quem jogar, o importante é que tem que jogar com muita garra. E o torcedor que for, tem que empurrar o time. Não adianta agora ficar se lamentando. Não, é o São Paulo. Você entendeu? Chegou na semifinal. Era uma equipe que não tava nem... Olha, chegou no momento que ele não ia passar nem da primeira fase. Mesmo porque não acaba aí, né? Não é... Se o Ganso morre, acabou o São Paulo. Sabe? Tem a vida segue, velho. Eu acho mais fácil passar pelo Nacional da Colômbia, Atlético Nacional da Colômbia, do que era se classificar na primeira fase. Pô, se classificar na primeira fase era complicado. O São Paulo entrou precisando ganhar. Pra quem tava fora já da Libertadores, né? São Paulo tava quase fora, é verdade. Tava lá fora já. Foi tipo Itália. Tava com a mala. Ninguém acreditava. Mala pronta já. Pô. Ó, o São Paulo joga no fim de semana com a Ponte, mas não vou nem perguntar placar de São Paulo e Ponte, que não estamos nem aí. Olha a prepotência. Não, não é isso. Não é tem isso. Tem que ganhar no brasileiro também. Ah, mas não é isso que eu tô falando. Não é isso. É torcedor de São Paulo, com a cabeça é São Paulo e Nacional, Atlético Nacional, não adianta. Não tem como ficar tirando. Eu também, eu vou torcer pra ninguém mais se machucar em um 0-0 do que uma goleada aí pra cima da Ponte. Tem que jogar o Lucão, hein, contra a Ponte, hein? Vai que machuca, né? A gente precisa de jogador como o Lucão, hein, contra a Ponte. Ô, mano, não. Centurion. Tô morrendo de medo da ligação cair, eu perder a camisa aí. Queria dizer a frase da Hero aí, posso? Manda! Opa, mas com certeza, diga! Opa, calma lá, tô nervoso. Acho que é Hero, me ajuda a ser novo herói para o São Paulo. Porra, rapaz, você tem certeza com essa frase? Ai, cara, agora pegou, hein? Você ganhou, calma, aê, fica tranquilo, ganhou. Você vai poder retirar a partir do dia 7 a sua camisa do Tricolor, tá bom? De bola, Hiro, parabéns aí, seja bem-vinda no Tricolor, é nóis. É isso aí, parabéns. Então falou, oi, cara, um abraço pra você, boa noite. Falou, falou, só um abraço rápido pra rapaziada aí do grupo, pessoal do futebol lá da Liga, o André que ajudou aí na frase, o Giovanni, o meu primo aí, o Jefferson, a galera de Guarulhos também. Um salve pra tudo Tricolor aí. Valeu, Sombra. Valeu, obrigado, boa noite. Vamos lá, segundo ouvinte, no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, Jeová Santista, feliz da vida com Santos. É isso aí, Jeová. Essa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. É, alô? Alô? Me fala. Luiz. Ô, Luiz, tudo bem, meu? Tudo bem, Dudu. Bom, Luiz do quê? Luiz Eduardo Silva Daniele. Daniele. Daniele. É Daniele Hipólito, sumiu também, né? Sumiu. Ô, você tem saudades dela? Não. Não? Não. Quem são as pessoas que hoje você tem muitas saudades, mano? Minha avó. Sua avó? É. Qual o nome dela? Era Isilda, ela faleceu. Dona Isilda. Sim. Ô, velho aí, quantos anos? 36, Dodô. RG, 3.6 hoje. Quem vai ser o Luiz do jogo hoje? Do, ah, do Palmeiras, sensacional! E... agora foi sensacional. Trocadilho! Ver. Nota 9.7. Ah, deve ter, sim, deve ter tomado. RG tá em grande estilo, hein, RG? Deve ter tomado todas. Tá em grande fase, RG. Faz, velhinho. E o bairro, qual é? Cara, não é bairro, é uma cidade. Joinville. Oh. Oh, esse sim, hein? Joinville, Blumenau, ali, é tudo ali. É, tudo, ali, tudo ali, é. Esse, terra do Beto Carreiro. Terra que veio frio. Mora com essas quebradas lá de Santa Catarina, né, mano? Opa, fui muito pra Santa Catarina, adoro aí o sul do Brasil aí, cara. Do Paraná pra baixo eu gosto de tudo aí. Floripa. Ô, Floripa, legal, Floripa, Porto Alegre, legal, Curitiba. Mano, adoro. Vida louca no na parte fácil de baixo do país. Aonde, né, mano? Floripa? Santa Catarina ali, ó. Floripa eu moraria tranquilamente. Qualquer lugar da ilha, mano? Eu prefiro lá do norte da ilha ali, o Costão do Santinho, ali a Praia Brava, mas morar ali também na beira-mar, ali no centrão ali, é legal. É legal, é legal, bom, bacana. É a periferia. Eu morei em Floripa 5 anos. Você morou? Como é que é? Você morou quanto tempo? 5 anos em Floripa. É bom ali, ali é bom. E você nesse momento está em Joinville? Cara, tô no interior de São Paulo, eu trabalho, em Rio Claro. E você trabalha com o quê? Faz o quê? Eu trabalho numa multinacional, trabalho com planejamento de produção e tenho unidade aqui nessa cidade. Eu venho trabalhar às vezes aqui também, como vou bastante a São Paulo também. E você planeja e produz o quê? Eletrodoméstico. Eletrodoméstico. Eletrodoméstico. A linha branca, né, velho? É isso aí. Eletrodoméstico. Tá bom. E o... você gosta mais de geladeira branca ou de inox, Domenico? Depende da tua cozinha, né, mano? É. Inox é bonita, né, mano? Os móveis, tudo, de repente o inox vai bem, de repente a branca vai melhor. Dá pra saber, tem esse lance da combinação, né? É a combinação. Na sua casa é o quê? É inox ou é branca? A minha é inox. E a sua RG, você é boa? Inox. Você também é boa, RG. A sua também é inox, né, Sombra? Você gosta, mano, inox? É inox. É, vocês são tudo paquitão. A minha é branca. Sim, paquitão. É branca e enferrujada na borda. Sua. Não é nem dele, é da mãe. Então, para. É da mãe. É humilde, velho. Mas aí quando ele estiver montando o apartamento dele com a Thaís. Ele vai pegar uma branca, se tiver. Ele vai pegar uma branca. Branca e de segunda mão, tipo. Isso. É ainda com aquela gordura. Isso. Branca e segunda mão, faltando uma prateleira dentro. E o negocinho de fazer gelo lá furado, né? Que só enche tudo e só o Benja três, não adianta nem já te perguntar, porque ele não entra nem na cozinha. Ele não sabe. A do Benja não é nem branca, nem inox. A dele é de Swarovski. Porra, Swarovski, ô, Benja. É. E qual que é o time aí, brother? É palestra, Dudu. Ah, é nóis, né? É. Palestra. Vai começar daqui a pouco, né? Verdão. E aquela geladeira de prata. Aqui, tô esperando aqui pra assumir mais 3 pontos e deixar o gambá bem pra trás. Olha só. Nossa, vai te catar. Ele falou a verdade. Vocês perderem de 3 hoje, vocês perdem a liderança sem o Corinthians jogar. Para. Se eu perder de 3, mano, você tá maluco. Olha que o. Primeiro vem falar depois. Olha que o Rafael Moura falou que tá envenenado. Ah, então ele que morra. Ué, é envenenado, morra. Que morre. Que mané morra. Ué, você tá envenenado? Coitado do Rimei, mano. Quer que se dane ele? Ô, oh, pô, tô preocupado. Lateral, o João Pedro, hein? pode ser. É, então, rapaz, acabou de sair a escalação, né? O João aí, ó, Pedro. Passei com emoção, então, hein? Melhor, né? Não, mas emoção seria o Fabiano, Fabiano, né? Se falar que o Fabiano é bom, pô. Prefiro o Jean, mas já que não tem Jean... O Jean é, então. Normalmente o Jean vai melhor naquela posição, né? Eu não sei se o João Pedro consegue fazer lá a inversão junto com o Tietê, porque o Tietê faz muito bem esse tipo de jogada com o Jean. Agora não sei se o João faz esse tipo de coisa, né? Eu acho que não. É, no último jogo o Tietê não foi bem, e eu acho que um pedaço de ele não ir bem é porque o Fabiano não sabia fazer essa inversão que ele faz sempre com o Jean. Exatamente, porque ele costuma fazer isso aí, né? Já é um hábito dele fazer isso aí, é um estilo dele, né? Não é. Ô velhinho, e o prazo na seleção lá? Você acha que o imediato lá se vai segurar a onda, velho? É, de verdade, eu lembro do Wagner, do Ituano, ele jogou no Avaí, se não me engano, também. É, acho que a altura jogou. Do prazo é difícil, né? No mesmo, na mesma técnica. Mas acho que, enfim, vai ter que segurar, né? Tem 6 jogos aí. Seis jogos, RG. É o finalzinho do turno e o começo do outro. Os 2 primeiros jogos do segundo turno, né? É, me preocupa mais o ataque, de verdade, porque acho que a gente achou uma formação na frente muito interessante, muito rápida. O Jesus vem jogando bem, vamos ver, que ficar sem ele também vai ser dureza, vamos ver o que vem pra substituir. E a velocidade dele, né, cara? O Barrios de briguinha com o Cuca, não sei como é que vai ser, né? É, porque o Jesus mete uma correria ali lascada, hein, velho? É, aí vai ter que entrar um jogador. O moleque tá no ali, né? Moleque tá no né? Aquele tesão apurado, né? É, se o Barrios estiver em boas condições, vai entrar o Barrios. Não tenha dúvida disso, viu? É, acho que hoje ele vai jogar, né? O Cuca acho que vai colocar ele pra jogar, pra ver se coloca um pouco de água fria nessa fervura aí, né? Mas na boa, Domênico, o Paulo Nobre, que é um cara que gosta de procurar pelo em ovo, agora ele tem motivo, se ele quisesse aí, pra procurar esse pelo aí e parar o campeonato. Porque independentemente do Palmeiras aí ter elenco e conseguir talvez suprir com mais qualidade do que o Santos, que está perdendo os jogadores que são peças-chave aí, talvez não tenha a mesma qualidade para colocar no elenco principal, eu acho que os dois times aí poderiam se unir e boicotar o Campeonato Brasileiro, cara. Porque independentemente de você ter um jogador convocado ou nenhum, cara, o campeonato tem que parar. Se você perder esse RG número 2 para a seleção olímpica, um jogador durante uma data, isso já pode talvez refletir no final do campeonato por causa de um jogo. Muitos times aí são campeões por causa de um jogo, muitos times pegam ou deixam de pegar uma vaga na Libertadores por causa de um jogo. Ou o time, Domênico Gato, pior ainda, pode cair pra Série B por causa de um jogo. O rabo preso não permite. Então, isso seria o ideal, não, mano, mas o rabo preso não permite isso. Não é questão de rabo preso, RG. Os clubes deveriam se unir, independentemente de terem jogadores na seleção ou não. O Corinthians não tem nenhum jogador aí convocado para a seleção olímpica. Acho que o Corinthians vai ter interesse. Ser também. Então, mas você acha que o Corinthians vai ter interesse em apoiar o Palmeiras? Mas RG, a gente não tá falando aqui do interesse do Corinthians, a gente tá falando aqui do interesse do futebol brasileiro. Não, mas aí é que entra o rabo preso, mano. O Corinthians não vai ter interesse em parar campeonato para beneficiar ou para favorecer, ou porque o Palmeiras. Não, mas e o RG, Santos estão eu acho que esse pensamento é pequeno. Eu acho que a gente não tem que pensar em favorecer ou deixar de favorecer. Não é o meu pensamento, é o pensamento de todos. Não, mas mano. É por isso mesmo, RG, que a gente tem que lutar aqui para que houvesse uma paralisação do Campeonato Brasileiro. É, mas não vai. Você vai lutar, os outros vão lutar? Não vão, entendeu? O grande problema é que a gente pode ficar falando e os diretores e presidentes de clube comem na mão. Chega na hora H, todos vão lá e apoiam o candidato. Todos comem na mão. Então a gente fica aqui que nem banana falando. Eu acabei de falar ontem, o Santos, o presidente do Santos chiou, bateu na mesa, que queria salário na primeira convocação lá para principal, que queria adiar jogo, cacete a quatro. Não fez porra nenhuma, mano. Tá tudo certo, tá tudo beleza, tá tudo legal. Por quê? Porque vai ter Olimpíada há 7 anos, ou mais, talvez. É, porque precisa. Mas ninguém faz nada. Porque precisa lá na frente depois que um jogador seu seja convocado, entendeu? Tudo tem a sua ida e a sua volta. Não tem jeito. Adianta. Infelizmente. Ah, eu não compartilho disso, não, cara. Porque o time, quando ele perde um jogador. Tudo bem, uma coisa é você perder por lesão, outra coisa é perder por causa de convocação. O mundo inteiro para, tá certo? Pra disputar, por exemplo, eliminatórias. E muitas vezes aqui no Brasil, para o campeonato no dia do jogo. Mas o jogador Domenico Gatto, ele joga na quarta-feira pela seleção brasileira e não vai jogar na quinta pelo Palmeiras. Tá perdendo do mesmo jeito. Não é parar no dia do jogo. Eu concordo. Porque, volto a falar aqui. Mas os caras não param. Vai, por exemplo, aqui, o América Mineiro, se tivesse um único jogador convocado para a Olimpíada, é que não tem também, mas se tivesse, esse jogador poderia ser importante, mesmo que se fosse durante uma partida só. Por isso que tá tem que adaptar o calendário europeu. Mas mesmo que adaptar, o futebol, Benjamin, brasileiro. O futebol brasileiro é o único futebol do mundo que está na contramão. Você está tendo um jogo de Eurocopa e nenhum clube europeu está jogando. Mas veja a mim mesmo que adaptasse, que são muitas vagas. São muitas datas. Pode ver, mas você pode ver, jogador europeu, campeonato europeu, nenhum clube europeu é desfalcado dos seus craques. Mas é óbvio, Benjamin, tem menos datas. Não é que tem menos datas. Lógico que é, Benjamin, o futebol, Brasil ele tem, numa média, futebol, 20 datas a mais de jogos do que futebol, o campeonato europeu. Então, mas a partir do momento que você adapta o calendário europeu, você vai arrumar Benjamin, as datas você aqui. Pode, não vai. Peraí, eu esperei não você vai, falar. Mas vai. Não vai. Tem 20 jogos a mais por ano. Vai adaptar. Na hora que você adaptar o calendário brasileiro e europeu, você vai ajustar as datas. O que não pode. Eu concordo com o Benja. O que não pode é o único futebol do mundo que está na contramão. Você vem aqui na América do Sul, Argentina, Paraguai, ninguém. Só o Brasil. Tá tendo uma Eurocopa, gente. Não tem jogo. Ninguém tá preocupado com o desfalque. Agora, o futebol brasileiro sempre, porque nós estamos na contramão. Enquanto não arrumar, amigão, não tem conversa. Esse papo do mano é papo furado. É, agora repito, não é furado não, isso é matemático. Isso aqui não é furado não, é matemático. Se o Brasil tem 20 datas a mais de jogos por ano, é a mesma coisa, não adianta, Domênico Gatto. Por exemplo, a minha gaveta cabe 10 cuecas. Se eu tiver 15 cuecas, vai transbordar cueca. Não adianta eu colocar Não adianta eu colocar primeiro as claras e depois as escuras e achar que se eu invertesse a ordem, as escuras depois as claras, não vão caber. O Brasil tem 20 datas a mais do que a Europa, gente. Na hora que você adaptar o calendário brasileiro e europeu, você vai ajustar isso. E volto a falar aqui, não será tem como dar. Ajusta? Ajusta. Tem como, gente. Sombra. Tem muito mais datas. Será que os caras vão eliminar o Campeonato Paulista? Você tem que suprimir o campeonato. Você pode não acabar. Aí é uma outra circunstância. Aí tudo bem, você vai falar. Aí consegue adequar. Pode não acabar com o estadual, você vai diminuir eles, vai mudar o formato. Sombra, como é que pode? Como é que pode? O único campeonato do mundo que tá na contramão, gente. Mas eu defendo isso também, então, só que eu acho que os caras aqui, não sei se eles vão eliminar as datas. Sabe por que eu não concordo com isso, Sombra? Os meses de dezembro e os meses de janeiro, você não tem campeonatos aqui porque é o nosso verão, tá certo? Teoricamente é muito quente, o atleta ele não pode ficar no sol porque ele vai derreter. O Brasil não faz mais calor. Imagina se fizesse. Em julho também é calor. A Europa, ela tem estrategicamente aí as férias agora no mês de julho, porque julho é o verão dos caras. O hemisfério norte acabou, tem as férias. Acabou aí a discussão. Na Argentina é como? A temperatura, pronto, que você quer discutir temperatura. Mas você não quer comparar a temperatura lá da Argentina com a nossa. Calor é calor. Aqui é muito mais quente. Mas aqui é muito mais quente. Cara, se você for jogar... Você coloca os caras pra jogar aqui. Olha, no mês de abril, melhor chamar a Maju pra esse pau. Mês de abril, às 11 da manhã, centenas de jornalistas metendo pau. Nossa, meu Deus, o cara vai morrer em campo porque tá desidratado. O problema é de calendário e ele tá discutindo meteorologia. Mas tudo bem, os dois aderam às opiniões. Eu sou contra começar um campeonato num ano e terminar no outro. Continua reclamando de perder de jogador para Europa, Luiz, e para campeonato e tudo. Grande abraço para você. Obrigado pela participação, tá bom? Deixa tudo de bom. Um abraço rapidão, bem rápido. Um abraço pro meu pai que tá me ouvindo lá em Joinville. Boa. Um abraço pro Guilherme Bezerra, pro Romualdo Palestrino e para todos os palestrinos da Whirlpool. Um abraço. Boa, velho. Falou, cara. Valeu. Obrigado. Vamos lá. Terceiro ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Olha o refresco. Venha tomar um refresco para refrescar o calor. Tem de laranja, de limão, de tamarindo, do que você quer? De nada. Obrigado. Alô. Alô, consegui, baralho. Baralho. Quem é? Michel Aranda Pereira. Aranda. Quantos anos, ô Michel? 34 anos, doutor. 3.4 RG. O RG fica sempre na aranda de binóculo olhando as mulheres. É verdade, é fato. É fato. Mas, ô Domênico, você tem medo? Tenho medo do quê, RG? Quando você vê aquela teia que tem aquelas arandas grandes. Ah, né? Fica sensacional! Com medo. Nota 5.1. Ainda bem que vai começar a beber esse infeliz. Né? 51 é bom pra beber. Sensacional, sensacional. E a onda do Benjamin também é meio óbvia aí, mas tudo bem. Tá bom. Ô, velho, e o bairro? Eu moro no Alves Dias. Quero ver. Onde? Alves Dias? Ah, parece nome de colégio, né? Você fala escola estadual de primeiro e segundo grau. Mas... Professor Alves Dias, não é não? Ele não parece, veio, não? Ele veio com esse tom irônico. É São Bernardo do Campo. Que ele veio com esse tom irônico querendo me tirar, falar Alves Dias, ele vai achar que é um munizinho. É São Bernardo. Acertou. É São Bernardo mesmo. É São Bernardo. São Bernardo. É Bernardo. Bernardo. Pessoal, São Bernardo tem sotaque, não tem? Tem, muito, muito, muito. Mas até Bernardo, aqui tem, né? Imagina aqui São Bernardo. Cheio de funcionário de São Bernardo, tudo lá, São Bernardo. E amanhã, pra quem quiser... Ô, Sombra. E amanhã, pra quem quiser me trombar, tá aí o Robertinho amanhã em Mauá. E Mauá? Acabando... É sexta-feira. Toda vai... sexta, é, quando eu não viajo, sexta-feira eu tô em Mauá. Mauá que é amanhã já. Amanhã. Amanhã nós vamos lá no Live Beer. Ah, sempre. Se quem quiser encontrar eu e o Robertinho amanhã, sentar lá com nós. Vamos tomar... você. Então vamos, tomar as brejas, ouvir o rock and roll, tomar lá. Vocês vão sair beer, agora? Né? Amanhã. Mas tá louco, amanhã. Mauá é aqui do lado, para. É? O Robertinho, Robertinho vai comigo no carro, sempre bem-humorado, trocando ideia, rindo. Rindo, né? Ô, velho aí, qual que é o time? Tricolor, Dodô. Tricolor, Dodô. Tricolor, tricolor. Ô, Michel, você viu o jogo ontem do Tricolor? Vi sim, vi alguns lances, né, porque tava passando o jogo da galinha na TV. Ah, sua irmã tava jogando? Jogo da galinha. Qual que é o jogo da galinha? Como assim, mano? Jogo da galinha, velho. A irmã dele tava jogando lá o futebol de sabão. Muito tempo atrás. Pera aí, Michel, você não viu uma coisa agora? Só quem acompanha e assiste o Estádio 97 Online... Viu agora o Benjamin agarrando o Domênico. Dando um beijo na nuca, velho. Beijando o pescoço do Domênico. Passou a barba. O Domênico arrepiado, cara. Olha, ligou o farolzinho. Só quem assistiu. Ligou o farolzinho, velho. Ah, pode assistir essa cena. Beijou. Vocês fazem mau juízo. Ligou o farolzinho, velho. Se não foi beijo, foi uma lambiscada. Mas alguma coisa foi. Lanterninha acendeu. Acendeu. O Dodô tá de lanterna acesa, velho? Passou o cavanhaque na nuca. Ah, é? Eita. Mas, Michel, voltando ao jogo de ontem. Bom, você viu os melhores momentos, é isso? Isso, vi os melhores momentos somente. Ah, tá. Apesar de ter visto o jogo inteiro, porque o Cueva fez uma boa estreia, viu? Pô, e saiu mancando lá, né? Tá imitando o Ganso. Não, o Cueva saiu mancando? Saiu mancando lá. Ah, mas não foi nada não, viu? Porque ninguém foi, tá falando. Só charme, né? Charme de estreia. Você assistiu o jogo, mano? Ou você ficou vendo o jogo lá? Assisti. Assistiu? Assisti o jogo do Corinthians. Ah, não. Tu foi de São Paulo, mano. São Paulo viu o finalzinho, Sombra. Tá certo. Ô, Michel. Oi, fala, Michel. Só colocar aí, faz muito tempo que eu liguei na rádio mesmo. Uma época que eu liguei, eu tinha sofrido um acidente de moto. Né? E. Você sofreu, mano, né, nessa época? O mano vai lembrar da época aí que eu caí. Foi até. Teve aquele clássico, foi até no Morumbi, era o Duelo das Galinhas, né? É, a sua irmã e a sua prima, né? Que isso! Aí, mano, seu filho. Que isso, velho? Cartão amarelo pra você aí, viu? Tá amarelado. Era Libertadores, né? Corinthians e River. E deu River, né? Era o Duelo das Galinhas no Morumbi. Foi pena pra todo lado. Foi então. Sua irmã e sua prima. Mas esse foi o jogo? O cara ficou espetado lá? Foi o jogo do espeto, é verdade. O jogo do espeto, vocês estão... Galinha no espeto, né? A RG tá vendo, a batida não foi tão forte, podia ter sido mais forte. Olha, o torcedor... Ele tava em outra, ele ia falar essa bobagem no ar aqui, velho. O torcedor lá que foi... Como é que você tenha sofrido muito? Fisioterapia, inclusive a parte pior é a fisioterapia do mercado. Sofreu acidente, não é nada, velho. Mas você ficou com sequelas? Lógico, você não vê o raciocínio dele? Não, tava falando, sequelas físicas. Comigo, o cara mental. Não, o humano, ele já é uma sequela da vida. No né? mínimo, velho, o cara tirou metade do cérebro dele. O cérebro dele tá na Fernão Dias ainda. Foi na Fernão Dias, você caiu? Ele tá bem. Tá não, nada lá, legal. Ele tá falando tanto de bobagem que ele tá falando. Foi na perna, mano. Foi na perna, mas tá tudo foi bem, joelho, tá tudo tranquilo. Tudo bem, graças a Deus. Tá, ele enterrou a perna. Perdeu o tutano, mano. Mas você não ficou com nenhuma sequela? Você não dá que deixa que eu chuto ou não? Não. Fiquei não, tô melhor que muito jogador aí. Eita, viu? Você tá melhor que o Centurion? Ah, mas isso aí, se eu tivesse perdido a perna, eu estaria melhor que o Centurion. Mas, então você botou uma dobradiça nova, é isso? É, deu uma mexida lá no joelho, deu uma variada ali. Tá certo. Ô Michel, dá uma dica aí, olha, quem sabe a direção de São Paulo tá ouvindo agora? E o São Paulo ainda tem tempo de contratar algum jogador para jogar até a semifinal, se for o caso. Tem tempo, até terça-feira pode. É que na segunda é o prazo, mas terça, se pagar uma grana, você ainda pode inscrever. Um goleiro ou um atacante? Quem você iria? É boa. Não, aí você vai falar, o goleiro para jogar a semifinal? Tem que contratar. Esse jogador importante que você acabou de falar, tem que contratar. Ou goleiro ou atacante? Que tem gol? Saiu o gol? Ali os caras estão comemorando, aqui não porco. Saiu. Ah, tem gol do porco? Tem gol! Ah, saiu 1-0 porco. Vai sair porco. No escanteio então agora. Ah, tá. Os caras comemoram antes de sair o gol aqui, velho. Ô, Michel. É, que nossa internet tá boa. Fala aí, Salto. Mas respondendo a pergunta do RG, pensando na semifinal, não me preocupo com o atacante. No caso, que é o Caleri. É. Você acha que joga tem aí, pra né? suprir lá? No caso, sim, porque ele não tá machucado, ele não está suspenso, ele joga. Pensando em semifinal hoje, eu teria que pensar é no meia. Se for pensar só em contratar, julgando a Libertadores. Entendeu ou não? E aí você não pensaria, por exemplo, em Michel Bastos para suprir essa necessidade e daria prioridade para o gol? Não, eu acho que é o seguinte, cara. Eu duvido que São Paulo contratasse alguém agora pensando em colocar no gol. É que essa é uma situação também muito difícil, eu acho muito que também complexa. Dentro do grupo, eu já falei isso, acho que iria, muito complexo. Ia ser um rebosteio danado lá dentro. É. Eu não duvido complicado. de zagueiro. Mais um? Não duvido, porque eu acho que o Rodrigo Caio vai ser vendido. É, que é só um, né? Acho que é a ordem natural das coisas, pode ser. Que o Rodrigo Caio será vendido, né? E uma vez que o Lucão também tá no negócio do Maicon... Acabou ficando complexo, né? Porque, puta, o melhor meia lá machucado, o goleiro numa situação de dúvida, de interrogação constante, né? Sabe qual jogador poderia chegar e jogar e não ia ter problema? De chegar, pô, tá chegando agora e já vai ocupar espaço? Quem? Pato. Ah, sim. Ah, lógico. Se fosse lógico, o Pato, lógico. Ia chegar, é como se estivesse de férias e... Exatamente. E estaria voltando, entraria normal, não, já sabe... Não ia causar... Já sabe o esquema. Exatamente. Você gostaria, imaginou? Você gostaria do Pato pra jogar na quarta-feira? Ah, eu colocaria o Pato. Lógico. O Pato seria uma boa opção, cara. Pra quem pegou ouvindo agora, dá a impressão que, porra, não, tá tudo certo. Não, é uma hipótese. Ó, eu sempre defendi... E goleiro, Sombra? Se fosse um goleiro, qual que você colocaria? Eu não penso em nada agora, cara, nesse momento. Ah, goleiro? Então, é aquela questão que a gente estava falando. Para tirar... Para o torcedor do São Paulo, seria fácil e simples pra caramba sacar o Denis. Olha, agora, pro grupo, como que seria isso? Olha, pintou aqui para mim uma mensagem de um cara dando uma sugestão. Não é de todo mal. Aí o Paulinho Reve falando, Kaká. Se você pensar no esquema do que faz o Ganso, de um jogador que dá equilíbrio, pensa o jogo, o Kaká poderia ser esse cara. Complicado, hein? Por quê? Não, tirar o Kaká de lá, trazer o Kaká, botar o Kaká... É uma passagem. É uma passagem aérea, de executiva. Chega em 8 horas, tá aqui. Ah, sei não, hein? Já foi, já, acho, Kaká, né? É um maluco desentrosado, você não é louco. Sei, hein, Sombra, pô. É, porque uma coisa era o Kaká lá. Pô, cara, desespero, né? É uma coisa, velho. Agora aí já é apelação, mano. Eu não sei não, hein? Vá. São palpites. Michel, grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Sombra, quero falar os merchans aí da Hero aí, cara. Merjan, faz o merjan, velho. Eita, vamos lá. Eita, e agora? Nervoso do jeito que eu tô pra acertar essa frase. Olha, o Merchan, ele fala de ajuda, né? E agora você tá pedindo ajuda pra mim? Não, Hero ajuda o seu super-herói do São Paulo. Não, Hero... é assim, ó. Hero conserta minha perna, fala. Não, olha. Você quase acertou. Vai, eu vou falar uma vez, você repete. O Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. O Hero me ajuda a ser o novo herói para o São Paulo. Opa, parabéns. Agora sim, ganhou. Ganhou a camisa. Beleza. Do São Paulo. Você retira a partir do dia 7 aqui, tá bom? Valeu, mano. Abraço aí a galera. Falou, da mano. Mesa aí. Falou, fera. Sou fã de vocês aí há muito tempo. Obrigado. Tô meio louco igual o mano aí, ando de moto por essa cidade aí. Então, no trajeto aí, sempre ouvindo vocês, o que juízo, não é permitido. Hein? Já tomei algumas multas aí, ali em Santo André. Então, juízo. Você é vida louca, meu? Não faça não, isso. Não, vida louca não. Pior que eu utilizo a moto como meio de transporte, né? Me ajuda muito no dia a dia. Queria mandar um salve aí só pro... A gente se tromba no corredor, qualquer hora dessa aí. Mano, eu já vi você quebrando o retrovisor por aí, hein, meu? Não faz isso, não. Correria, mano. Tem zigue-zague no corredor, mano, ultimamente ele anda brigando com motoristas que ouvem o programa. Não, mano, deu a ideia da faixa de ônibus aí. É meia louca, mas eu também assino, cara. Tem hora ali que a moto na faixa de ônibus ali seria uma saída muito boa, cara. E outra? Não iria atrapalhar, não. É melhor eu andar de moto na faixa de ônibus do que na ciclofaixa, você não concorda? E ciclofaixa, seu retardado? Você vai andar de moto na ciclofaixa? Não, seu louco. Eu não dou esse mais. Michel, só pra informação, o árbitro do jogo da primeira semifinal vai ser um argentino, Mauro Villano, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Também não, nunca ouvi falar, mas por ser argentino, Deus ajude a gente, né? Tomara que ele não fique ali analisando quem pode ser melhor pra pegar o Boca, né? É, verdade, tem essa também. Queria mandar um salve aí, só pra finalizar, agradecer mesmo e um abraço aí pro Rafael Brion, que trabalha comigo aí no dia a dia, correria louca aí e trabalha rodando muitas lojas aí por São Paulo toda. E quem sabe pra toda a galera que vai no estádio aí, independente de quem entra jogando, eu vi vocês falando aí, Ganso, se entra, se não entra. Quem entra lá tem que estar pilhado para motivar o time para passar por cima desses caras aí, mano. E outra, cara, nós temos uma defesa muito melhor. Nós temos o Maicon, que é o God of Zaga, cara. Com o God of Zaga... Cadê o momento fanfarrão? Não, é sério. Tem a camisa God já. Of Zaga? É o slogan. Meteram essa aí mesmo? Tá aí, mano. Sim, aí God of Zaga. Mano, fala, tem momento fanfarrão. Mas é a campanha, mas é campanha, você tá Meu Deus do céu. É o Deus da zaga. Meu você tá maluco. Deus do céu. A melhor zaga quem tem no Campeonato Brasileiro é o Corinthians, Paquito. Eita, não. Você não vê número? Tá louco? Você não vê número? Eu não preciso nem ver. A melhor zaga quem tem no Campeonato Brasileiro hoje é o Corinthians. Eu me embaso nos números, Paquito. Embasa. Me fala um time no Campeonato Brasileiro que tem uma zaga menos vazada que a do Corinthians. Cara, mas não se vê por isso aí. Não acabou o campeonato. Contra números, não argumentos, Mané. Deixa acabar aí o São Paulo ganhar a Libertadores, aí vai entrar pro Brasileiro de verdade. Aí vocês vão ver. Ô, amigo, um abraço, valeu. Ô, mano. Quê? Mano, eu tô fedido igual o gambá, cara. Me ajuda aí a fazer o merchan. Nossa, velho. Ainda tirou homem. Tem que falar o seguinte aqui, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou um kit top aqui do desodorante Extreme, velho. Você não vai ficar fedendo. Valeu, tá bom? Mano. Valeu, velho. Tamo junto. Obrigado, galera. Obrigadão. Um abraço. Valeu. Falou, um abraço. Cara. Valeu. É isso mesmo. Esse foi o momento sem parar. E falar em sem parar, você já notou como às vezes basta um adesivo pra começar uma revolução? Lembra do Paz e Amor? Opa, representou a liberdade de uma geração. Ou não é o stress, que já deixou muita gente mais tranquila? E a bolinha amarela, sorridente. O smile. Emoji. Né? Legal, smile. Fez muita gente sorrir por aí, não é não? Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já. Lembra as caixinhas? Você ainda tem as caixinhas? Troca pelo adesivo. Adesivo é mais moderno, vai deixar o seu carro mais bonito, vai ficar mais prático, cômodo, você vai ficar inigualável. Se você ainda não tem o seu adesivo, tá esperando o quê para colocar o seu adesivo? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Parabéns aí, Jimmy Soler, grande DJ, apresentador da Energia 97, prestigiando o estádio 97 do lado de fora aí do estúdio. Parabéns! O estádio que também tem oferecimento de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Dá uma nota ali, mano. Dá um ponto sem nó, não. Cara, sério, né? Dá uma nota ali, mano, que eu sei que tá na tua praia. Não dá um ponto sem nó ali. É tua praia. Não coloco o garfo em outra marmita, não. Não, mano, pô, você já deu nota até pro Beckham hoje, pô, não vai dar nota pra mim, né? É brincadeira, né? Mas cara que os ouvintes, rádio, nota lá. Nota. Ah, mas esses caras com essa cara de casinheiro aí, velho. 10, olha aí. 10, os, cara, 10. Os ouvintes aqui na arquibancada estão dando 10 pra... Vamos lá, trabalhar em rádio é uma beleza. Vocês não sabem a mulherada que aparece aqui. Hashtag Jimmy quer Mordscar. Que coisa, hein? É, isso aí. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, velho, e que o mano fica bonzinho, ó, ele fica até vermelho. Acho que ele é bobo, acho que ele é bobo. Não, não, tô vendo o negócio aqui. É esperto, velho, mano, é esperto, velho. Espertíssimo. É tudo nosso, filhão. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Vamos falar de impermeabilizantes Recubriplast, Domênio? Vamos, claro. Olha só, você que tá com problemas de infiltrações, de goteiras, tá cheio de problema de umidade espalhado pra tudo quanto é lado da tua casa, hein? Ei, amigão, você tem que proteger a sua casa, hein? Agora você vai proteger a sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Os problemas vão acabar nesse momento, viu? Recubriplast é 3 em 1, RG. Primeiro demão sela, segunda demão pinta, terceiro demão impermeabiliza. Vou levar pra defesa lá do peixe. Leva porque impermeabiliza, viu, RG? É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é aquele único que dá garantia de 5 anos, viu? Você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Aliás, você pode consultar as lojas lá no sinteplast.com.br. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Tom. Ah, o Tom tá triste hoje, é santista, já adora você. Ele é proprietário das lojas Reiton Tintas. Hoje não deu, Tom. Hoje não deu, é verdade. Impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Palmeiras tá jogando contra o Figueirense, jogo em porco. Quanto tá, Dodeu? 1-0. Gol de quem? Gol do Moisés. Moisés de cabeça, Moisés. No escanteio cobrado. Tinha que ser. Parecia câmera lenta. Pô, né? Palmeiras com Jesus, Moisés. Pô, difícil segurar Deus, aí. Deus ajuda, filho. Nossa. É nóis. Vamos lá. Agora é nóis. Agora mensagens aqui do nosso WhatsApp. No oferecimento do Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é gol. Também o oferecimento de Esser, construindo com valor. Aí, galera do estádio. Aqui é Rodinei Montini, de Taboão da Serra. O mano é bilíngue, né? Ele fala português e asneira. Pelo amor de Deus, hein, mano? Parabéns! Que isso? Abraço, galera, a todos aí. Tudo de bom pra vocês aí, valeu. Ah, sensacional. Não é, velho, não é. É que esse daí é mais um elitista da cidade de São Paulo, velho. E tá tentando denegrir minha imagem. Você também com essa história do nós contra eles? Não, não, mas é a culpa do ouvinte, sendo véio, que ele é nós e às vezes ele é eles. E depende do... Ele tá sempre dos dois lados. Por isso que o ouvinte falou que ele é bilíngue. Por isso que eu sou pop, mano. O bagulho é o seguinte. Eu não falo asneira. Não falo. Se vocês pararem pra pensar, tudo que eu falo, Sombrato, tem um fundamento. Só groselha. Tudo que eu falo, por mais absurdo que possa parecer... Só quando você chama o Domênico parecer, de louco, é o único que não imagina. Por mais absurdo que possa mais parecer... Tranquilo. Você pode ter certeza que quando você estiver deitado na sua cama, colocando a sua cabeça no travesseiro pra deitar ali e descansar durante a noite, você vai falar, putz, mano, tinha razão, cara. Em tudo. Por quem que vai deitar na cama e pensar em você, mano? Você tá louco, todo mundo, cara. Imagina. Todo mundo. E eu, hein? Ó, por exemplo, RG, esse negócio que eu falei pro prefeito de São Paulo adotar... Você falou o quê pra ele, mano? Que os motoboys poderiam trafegar livremente na faixa de ônibus enquanto não houvesse o tráfego do ônibus, porque, na minha opinião, a prioridade deveria ser do busão. Pô, mas aí é ônibus, táxi e moto? Tem que ser. Porque aí você tira o motoqueiro, RG, do corredor. Mas tirar, então, a faixa de ônibus... Não, pelo contrário. Tá botando porque a faixa de busão... Veja, minha faixa de busão, muitas vezes ali, pra não falar 80% das vezes, ela tá ociosa. Mas ninguém não, o táxi usa, mano. Mas é que tá, RG, é pouco o uso da porra da faixa de ônibus. O motoboy devia poder andar lá. Boa noite, pessoal do Estádio 97. Ricardo Rossi, eu moro na Penha. Sou corintiano. E aí, mano, vamos nessa. Eu queria dar uma sugestão aí pro programa. Fala aí. Ir na torcida Estádio 97 no estádio de futebol é maravilhoso, mas ligar é quase impossível. Será que eles não poderiam reservar umas vagas para o WhatsApp? Segue aí minha sugestão. Um abraço, pessoal. É uma sugestão negada, que não tem fundamento e não é legal. Que aí? Olha que grosseria. Nossa, você samba, velho. É melhor do que ficar iludindo, que sabe? Falar, olha, nós vamos pensar, mas é legal, tem não meios é de você chegar e falar assim, olha, vamos analisar, mas isso é mentir. É uma possibilidade. Mas isso é querer iludir não, a pessoa. Não, não é, você não pode dizer jamais será. Acho que te conheço, você não vai mudar isso nunca. Tá lidando com o público, não pode ser meio caráter desse jeito. Eu não fui meio louco caráter, eu fui sincero só. Grosseiro. Fala, galera do estádio, quem fala é Yuri, aqui de São Caetano, torcedor de São Paulo. Ô, galera, perdemos o Ganso, hein? E agora? Ô, Sombra, será que o Cueva dá conta do trabalho aí, meu amigo? Quem? Acho que não, hein? Cueva. Acho que agora ficou difícil pra gente. Vai, vamos torcer. Mano, Cueva. Vamos, São Paulo. Que isso? Amigão, que isso? Que isso? Cadê o cartão? Peraí, vai tomar no Cueva. Porra, que isso? Não. Ô, Guilherme, o Cueva não pode jogar Libertadores porque ele jogou pelo Toluca. Fala aí, rapaziada do estádio. Aqui é o Guilherme de Guarulhos. Cara, tá chorando? Aí, Dodô, é nóis, é palestra. Aí, é nóis. Aí, Dodô, o que você achou da vinda do Cristaldo hoje? Fala baixo, pro México. Perdemos a nossa estrela, hein? Um abraço. Pô, estrela não é o Gabriel Jesus? Esse cara deve estar sentado no banheiro. Esse rapaz é inteligentíssimo. Ele tá chorando? Deve estar sentado. Não sei quem falou isso, não ouvi. Você. Tem gol! Falei nada disso aí. Tem gol! De novo? Blefe. Cadê o cartão desse desgraçado? Quem? Segue o jogo! Ah, mano, segue o jogo! Toda informação errada, porra! Não, eu falei blefe! Que blefe, o Katsu? Mas, Dodô, você tava falando do Cristaldo? Não, que Cristaldo? Era Cristaldo, era uma pergunta do WhatsApp. Ah, do cara. Sei lá, vocês nem perderam, lembro mais. Ele falou, perdemos o nosso ídolo. Nem lembro. Ele levou mais um susto, falou. Meu amigo. Ele era gol do... Que estão no táxi nos ouvindo aqui. Porque o Cristaldo era o talismã do Verdão. É. Quando convém, galera, né? Quando convém a galera do táxi aí, ó. Luciano Botura, corintiano fanático. Carlos Pascoal, corintiano fanático. E o Rafael Kakumoto, corintiano fanático. Você falou que igual do os Uber? Os caras estão tudo no táxi. Pagaram. Estão no táxi. Você falou que igual do Uber, mas não sou eu que estou lá, é eles. Eles estão no táxi e são tudo corintiano. Você quer que eu faça o quê? Pagaram a corrida. Eu vou obrigar os caras a andar, eles andam onde eles querem. Ai, ai. Pagaram a corrida. O que é melhor, o táxi ou o Uber? Hã? O que é melhor? Ai. Esse é o Estádio 97, dois, oferecimento de Dutra Máquinas. Tá precisando de ferramentas? Vai na Dutra Máquinas. Tá procurando o melhor preço? Vai na Dutra Máquinas. É, lá é o paraíso das ferramentas. Na Dutra Máquinas, você encontra a linha completa de ferramentas para construção, automotivo, jardinagem, limpeza, marcenaria, manutenção e muitas outras linhas. Tem para todo mundo e para todos os bolsos. É a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens e das melhores marcas. E falando em melhores marcas, você encontra a nova linha de ferramentas elétricas da Stanley, que é ideal para você que procura uma ferramenta resistente, precisa, confortável e muito segura. A Stanley, mundialmente conhecida por suas ferramentas manuais, também conta com a linha de ferramentas elétricas. Por exemplo, tem furadeiras, serras, marteletes, tem lixadeiras para profissionais mais exigentes. E a única do mercado nessa categoria com 2 anos de garantia. Você encontra a linha completa da Stanley e com ótimos preços no site dutramáquinas.com.br, com entrega garantida para todo o Brasil e parcelamento em até 10 vezes. Aí fica facinho. São mais de 1 milhão de pedidos entregues e clientes satisfeitos. Não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Tem gol. Estádio... Tem gol? Tem gol da Ponte Preta. Ponte Preta fora, lá em Santa Cruz. Lá em Santa Cruz. Eu já tinha previsto. Ponte por isso que eu falei. Tem gol. Colantes, HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também o oferecimento do Hero. Olha, entre no ar e fale a frase. O Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo e você ganha uma camisa do Tricolor. Tem que entrar no ar, claro, através do nosso telefone, tá bom? 3284-7097. Parabéns, viu, Dodô? Oi. Parabéns, Guilherme. Existe aquele termo lá, aquele ditado, né? Qual ditado? Saia justa. E você acabou de criar um outro hoje, né? Você meteu o Benja numa mini saia, né? É, verdade. Não, se quiser, eu respondo. Não tenho problema. Melhor não. Fica quieto. Benja, eu vou segurar. Não, Benja, fala melhor. Do Extra. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, viu? Tá pensando em chamar os amigos e a família para ver um jogão em casa? É dia de jogo, é jogo dos bons. Então é melhor você abastecer a geladeira com muita Itaipava para ver seu time dar show de bola e tomar aquela Itaipava bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você, hein? Pois é. É hora de você fazer as compras e organizar a torcida. E para isso, meu menino, não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. E você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. Você merece mais. Você merece um Extra. Mas lembre-se, hein? Bebê, só com moderação, viu, Domênico? É, esse Dodô, hein? Maneira, Dodô. Ah, pessoal do Estadinho, 97zinho. Eu gostaria de falar pro Dodô que hoje nós vamos pra cima, né? temos que ganhar do Figueirinha, vamos partir pra cima com Volúpia, e se empatar ou perder... Valeu, galera do estádio, André Calamari de Santo André, boa noite a todos. Bom, bom. Não é bom. Não, pode falar. Bom. Não é bom. Ele tá imitando o Woody. Não, não é bom. Não é bom. Ah, não é bom. Não é. Se não quer é imitar, imita o cara. Não imita o cara imitando o cara. Imitar, imitador de imitador não é legal. Imitador de imitador. Cria seu texto. Ah, mas... Cria o seu texto próprio. Vocês são muito radicais. Ô, ô, ô. O cara tá imitando o Woody, porra. Vocês estão muito radicais. Ô, tá louco. O cara foi bem. Era foi bem. Preciso criar e não só copiar. O cara fez uma homenagem. O cara foi bem. O cara foi legal. Homenagem eu faço todo dia. Agora tem que fazer uma homenagem bem feita. Olha. Não é. Foi escroto agora. Agora foi escroto. Escrotíssimo. Olha, até o texto do Woody. Concordo com o Benjamin. É tudo igual, tudo igual. O Benjamin é o maior desestímulo para as pessoas participem com a sua criatividade. E outra, ele não tá fazendo um piloto para ser contratado por uma rádio. Você sabe se ele não quer. E se numa dessas o cara não tá preparando a cama de gato do Woody? É, também tem isso aí. Isso é uma outra história. Galera, o Woody é tão feio que parece que rodou de pneu murcho uns 5 quilômetros, estragou a lataria. Abraço pra vocês. Tadinho. Puta piada sem graça, velho. Nossa, que pneu cara azedo, murcho, meu. Salve, mano, que é o Vinícius da Moca. E o Elias, ele não vai mais sair do Corinthians? Como que é? Agora vai ficar no Corinthians? Como que tá? Pergunta sem nexo. O Elias tá machucado. Pergunta do ouvinte. Pra você. O Elias tá machucado há um mês, velho. O Benjamin tá meio estruado, cara. Eu tô. Vai. Põe mais, vamos ver. Vamos ver se tem coisa legal. Tem mais, chega dia 4. Chega dia 4 ou dia 5? Olha, queria mandar um abraço aqui pro Márcio Rivelino. Tá inaugurando o novo restaurante dele, o Boru, né? O Boru, que fica na Vila... Aliás, legal demais, hein? Do que é? Japonês. Japa. Também. É Japa. Japa. Abriu outro. Ele falou que você vai estar lá. Eu vou lá amanhã, eu acho. É? Só que é nesse aí que eu vou? É, ué. Você não pensando... sabe onde você queria... Eu tava pensando que era no outro. Só falar eu não com a sua sabia. Secretária? Pô, você já tá por osmose assim, né? Não, mas, ô, RG, porque ele tinha no Morumbi. É, então. Esse lá também mesmo. É no Morumbi? Avenida Morumbi 6936. Um abraço aí pro Márcio Rivelino. Ah, tem até foto do sushi dos caras lá. Olha, no online, olha aí. Bacana. Bola. Valeu, um abraço pro Márcio Rivelino. Bola. Ali na Morumbi. Na Avenida Morumbi 6936. Pra quem gosta de uma comida japonesa legal, né? Vai lá no restaurante do Márcio Rivelino. Vamos amanhã dar um preju pra ele? Porque a gente tá pagando a conta hoje. Eu tô dentro. Então, vamos lá amanhã, depois do programa, então. Boa, gostei. Vamos lá, bora. Legal. Let's go. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Também Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. RG, estamos chegando no final do programa? Estamos. Quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Que o Benjamin não gosta. O Michel Aranda. Boné? Tá louco, o boné é legal pra caramba. Ah, gostou de alguma coisa não, hoje? Cara, quais as perguntas que tem nada a ver? Imito o que não imito. O boné é legal, o que não é legal é quem fabrica o boné. O Roberto? Que vergonha. Aí tu não. Tem aliás, hein? Ele perdeu um dedo hoje na prensa. O Roberto Toca era um cara que tinha que ter lugar no estádio. Muito bom. O Roberto Toca? É, mas você não pode contratar, sabe por quê? Ele tá clandestinamente aqui no Brasil. O argentino tá clandestino nada. Aqui sim. Como? É, então, porque ele tá foragido. RG, quem ganhou a camiseta do estádio com apoio de fitcamisetas.com.br? Severino Félix. Parabéns, Severino Félix. E quem ganhou o jogo de dados do Sem Parar? Rafael Maciel. Beleza. E quem ganhou a mochila da Dutra Máquinas? Ele, Severino Félix. Também, parabéns, Severino. Legal demais, hein? Oh. E aqueles que ganharam as suas camisas do São Paulo Futebol Clube, com o patrocínio do Hero, o antivírus pro seu celular, devem retirar a partir do dia 7 de julho, viu, Domênio? Olha só, ô Sombra, mandando um chupa trouxa pros gambás Morcego, Turco e Fernando, recado dos meus amigos palmeirenses aqui fora. Ah, vendeu, já vendeu pra encomenda. Perguntei porra nenhuma pra vocês, chupa vocês, é, trouxa. Estádio 97 volta amanhã, 5h30, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor, Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas de Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece...